Sejam bem-vindos. Ah, é nóis, né? É nóis, aí, né, Dudu? É isso aí. Tamo aí já. Ah, tudo bem? Beleza? Tudo beleza, sei, tudo jóia. E aí, galera? Como é que vai aí? Tudo bom? Tudo certo? É, parece que na Cantareira vai bem, né? Pô, tá indo bem a Cantareira. Tomara, né? Tomara, né? Precisando a Cantareira. RG, isso aí é coisa da mídia, mano. É que não os caras não, gostam não assim, não, é assim. Não, a Cantareira já deve estar com 85% da capacidade e a mídia fica falando, ai, tá com 2, 3, vai. Isso aí é pra plantar notícia. Mas do jeito que é o Brasil, tem que falar mesmo, viu, mano? Senão o cara já começa a pegar a mangueira de novo. É verdade, já. É que o povo é idiota, aí o cara vai começar a deixar a torneira aberta, enfim. Você vê, o Benjamin não tem nem calçada pra lavar, porque ele mora em apartamento, mas ele vai querer lavar. Vai querer, né? Não, mas o idiota joga balde d'água lá de cima. Ele acha que é legal molhar as pessoas na Angélica, quando tá passando lá embaixo. Tudo bem. Inclusive eu devo ter um. Porque pra eu jogar água do meu apartamento que é na Vega Filho, lá embaixo, pra cair na Angélica. Puta balde, eu devo estar, meu, com uma aquelas Snurf de água. Potente. Vega eu devo ter uma R15 aquática. É. E outra, viu, RG? Vega é que filho. O Benjamin mora num andar tão alto que se ele jogar um balde d'água, quando chegar no térreo, já evaporou. Evaporou. Olha sim. Ô Sombra. Oi. Ó, Benjamin, pra você ter uma ideia, Bento. Ele mora num andar tão alto. Tão alto. Porque hoje você foi escolhido. Tanto é quando tem a aula de ciências lá, RG. O Sombra determina. Eles usam o apartamento do Benjamin pra poder exemplificar pra criança. A professora usa os três estados da matéria, Domenico Gato. Ela fala: ó, vou jogar o gelo que é sólido. No decorrer, talvez aí uns 10 andares abaixo, que o pé direito é alto, tá certo? Vai estar líquido. E quando chegar no térreo, o senhor já estará gasoso. Mas aqui eu ia chamar alguém pra participar do comércio comigo, mas só tem mau caráter. Vocês já fizeram as pazes ou não? Você falou de coração? Lógico. Esse é o pior de todos. Você só tem mau caráter, você tá louco? Não, eu vou te falar. Esse aqui programa, fica o dia inteiro maquinando. Desculpa a minha sinceridade, mas é um programa composto só por gente mau caráter. Então o único bom caráter que eu posso falar. Oba! Oi! Realmente eu moro num andar muito alto. Bora? É. Porque depois do sexto, vem o sétimo. Aí ele vai falar que o sétimo em Genópolis. Cada andar equivale a 25 metros. É isso que esse idiota vai falar. Sim, porque o pé direito é alto. É, vou te mostrar o pé direito. Olha a chuva que tal. Eu não vi. Não, eu tava almoçando com o Patrício. Eu comprei um guarda-chuva agora no Xing Ling. Eu tava almoçando com o Patrício, aí deu 3h30, 20 para as 4. Falei, Patrício, melhor ir embora. Ele falou, não, é uma chuva passageira. Manja de coisa legal, de, né? De 10, 15 minutos passa. São 5h35. Olha a cor do céu. Tá feio. Nossa, bem do legal, Patrício. Bom, vamos às manchetes do Estádio 97. Nossa, boa tarde, boa noite, Bento. Boa tarde, boa noite. Olha, Sombra. Em andamento. Intervalo de jogo. Bayer Leverkusen 0, Atlético de Madrid 0. Tá. E o outro jogo, Arsenal 0, Mônaco 1. Mônaco. Se Arsenal volta e meia, a gente vê ele meio atrapalhado das O Arsenal ideias, me lembra né? um time daqui da Capitardo. Me lembra. É meio da Capitardo, assim, um time não verde. Isso. Lembra, Domênico? É meio um time que. Não. Patina, rosco, muito. O Arsenal tá difícil as coisas pro Arsenal. Viu? Arsenal investe, contrata. Tem dinheiro. Enfim. Mas vai mudar, esse ano mudou. Vamos esperar. Vamos esperar, você não tá com fé ainda. Olha, Sombra, hoje... Não tá. Não é que eu tô com fé, tem que esperar. Vamos esperar. Então tá certo, seu Bento. Chame aí as manchetes do Estádio 97. Vamos lá, hoje à noite. É hoje. Bola molhada, aquela coisa, Morumbi. Outros problemas. Bola molhada. Problemas, você levantou uma lebre aqui na semana e agora estourou. Uma lebre? É. Que lebre? Não, do ingresso. Vários torcedores, milhares de torcedores tiveram problemas pra adquirir ingresso pra partida. É. Mas você foi o primeiro a falar, Sônia, tá vendo? Todo mundo veio meter as caras aí também e falar. Mas isso aí hoje, daqui a pouco, depois da novela, São Paulo e Danúbio, Mota. Sim. Sem novidades, né? Nem sem novidades. Tá longe, Motinha. O Pato foi bem na entrevista. Foi bem. Tá motivado. Falou que a hora dele é agora. Falou que tá sentindo a mesma emoção quando jogou a Champions. Ei! Foi bem. É igualzinho. Vai lá, Luiz Fabiano e Pato. É igualzinho. E ele falou. Como é que foi a frase que ele encerrou a coletiva, Bento? Foi uma frase de efeito. Agora é minha hora. Uma coisa assim. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nossa, quem sabe. Ele falou, agora chegou a vez, vou cantar. Mulher, eu quero saber se a Fiorella vai no jogo. Deve ir. Será que ela conseguiu comprar ingresso? Ela merece ir. Torcedor de São Paulo que vai ao Morumbi hoje tem que ser recebido com tapete vermelho e champanhe. O cara é um guerreiro. Não é fácil, não. Com essa chuva, pra chegar no Morumbi e conseguir comprar um ingresso, hoje o cara não merece ser... Não, mas o que compraram agora estão recebendo. Parece que hoje estão todo mundo recebendo... Uma pessoa me falou que levou o filho ontem, até pra comprar ingresso no Pacaembu, parou ali na Charles Miller, e a mãe ficou no carro e o filho foi comprar ingresso. Quando voltou, aí tava lá, chegou o Flanelinha. E lá é a Zona Azul. Sim. Flanelinha. Flanelinha falou, pô, vai querer, vou tomar conta, vai vender, comprar a Zona Azul. Aí a mulher falou, não, só espero meu filho comprar. Eu quero 10 pau, quero 10 reais lá dentro da Charles Miller. 10 reais com a mulher. Com a mulher quero 10 reais aí pra senhora estar no carro, mas eu quero 10 pau. Pra aqui, que não aconteceu nada com a senhora, né? Contagiou assim? Hã? Beleza, hein? Mas vocês descobriram isso hoje? Esse é o Brasil, mas... velho. É, mas por que ela não sacou spray de pimenta e mandou na fuça dele? Não, ligava pra polícia. Ela ia ser presa, ia responder. Ia nada. Ligava pra polícia. Porque ela tem endereço. Olha, meu amigo. Aqui tá no olho por olho, Sobral. O bagulho é louco. Ela iria sofrer todo tipo de processo. Eu consegui imprimir meu ingresso. Preconceito. Imagina, RG. Hoje é olho por olho, mano. Aqui. Virou Mad Max o bagulho. Bom, mas é isso. Chegou aí. O meu ingresso. Vamos. O código. Consegui imprimir. Vou tentar entrar. Parabéns. É isso aí. E outra, quem quiser comprar ingresso lá, é só no Cacau, né? É. Não pode cartão. E beleza. O cara tem que levar em Turu, cara. Hoje você compra um chiclete com o teu cartão. Pode ser que o sistema venha a ser bom, né, Benja? Mas lançar isso na véspera da Libertadores... Sabe que o torcedor de São Paulo gosta da Libertadores? Usa nesses jogos mequetrefe. Como que pode vir a ser bom o sistema se não aceita cartão pra comprar ingresso no estádio? E outra, Sombra, tinha uma quadrilha hoje na frente do Morumbi. Uma quadrilha lá fazendo saidinha de bilheteria, mano. Não, mas é verdade. Ô, ingresso 120, então, mano. Pô, é mais fácil, Sombra, assaltar um cara que tá indo comprar ingresso. Vamos supor que ele tem 4 pessoas ali que vão com ele, tá certo? Dele mais 3. Quase que então no bolso. O cara sabe que o cara tem que levar em dinheiro. É muito fácil você ver um tiozinho que tá indo na direção da bilheteria, o cara quer armar uma tocaia, um vagabundo quer roubar um tiozinho desse daí. Tá cheio de polícia, mano. Ah, tá cheio de polícia onde, Motinha? Se tivesse cheio de polícia, não tinha um monte de vagabundo na frente da bilheteria ali, explorando e extorquindo o torcedor. Mas hoje é o... Tem um monte de polícia e... Né? Mas é verdade, não faz porra nenhuma. Apesar de tudo isso, hoje tem que torcer pro São Paulo, se Deus quiser. Não, falando sério, hoje... Tá em 2015, eu fazer um cara carregar dinheiro, comprar ingresso de futebol. Hoje, você compra ingresso de cinema, você compra pelo celular. Verdade, concordo. Você vai em qualquer botequinho hoje, você não dá 3 reais, você não tem, passa o cartão. Ah, nós já discutimos isso aqui há alguns anos já, inclusive com entrada no ar aí de responsáveis por esses negócios de bilhete, de ingresso. Porra. Hoje tudo é cartão, cara. Você chega, passa o cartão e vai embora. Vai pra onde você quer, entra onde você quer. Pô, é que não interessa. Não interessa. Se interessar, você acaba resolvido. Mas, RG, inclusive eu vou dar até uma dica pro torcedor de São Paulo. Eu sei que é difícil, Sombra, você conseguir mobilizar uma série de pessoas aí pra que possa acontecer isso que eu vou falar. Mas eu acho que com redes sociais, hoje a galera se conhece, a galera interage, enfim. O torcedor de São Paulo não pode deixar isso passar, não, cara. Eu acho que se você quiser moralizar uma situação que tá ridícula, que é um fiasco total, eu acho que você tem que tomar medidas um pouco mais severas. O torcedor de São Paulo, se ele conseguir fazer isso de maneira coletiva, eu acho que é melhor, porque aí o movimento ganha força. O torcedor de São Paulo deveria, Mota, processar tanto São Paulo quanto a empresa que tá organizando essa venda de ingressos. Aí eu não sei quem é o autor e quem é o coautor, mas eu acho que os dois têm que constar no processo, sim. Porque é um absurdo você querer comprar um ingresso, porque querendo ou não, se você vai num restaurante e você é maltratado, tem duas opções. Ou você vai lá e aciona o Código do Consumidor, ou você deixa de frequentar. Deixar de frequentar, você não vai, por exemplo, com relação ao estádio, porque você ama o clube. Mas você pode tomar medidas cabíveis para que você não seja mais prejudicado. Mas, mano, você não tem a dúvida que muita gente deixa de frequentar, mesmo amando também, o clube, cara. Também, mas é que a maior parte, Sombra, infelizmente, vai acabar continuando sendo ridicularizado. O cara é maltratado, é sim. Será? O torcedor, acima de tudo, ele acaba amando o clube, e mesmo ele sabendo que ele será maltratado, ele continua frequentando. Mas o maior prejudicado de tudo isso é o próprio São Paulo. Mas é que tá, Motinha. Hoje poderia ter casa cheia, vai vender poucos ingressos, vendeu, ninguém sabe quanto foi vendido. Tinham falado em 13 mil, deve chegar em 15, 20 mil, vai, né? Que seja 20 mil, 30 mil. Poderia vender muito mais, porque o pacote para três ingressos não está ruim para sócio-torcedor. Só a que é essa, a questão da logística, dessa história toda, de você conseguir comprar o ingresso e receber e ter a confirmação e tudo isso, então, levou muitos torcedores a desistir. São dois lados. O primeiro, me parece o mais importante, é a grande confusão em relação às vendas. Essa sim. Segundo lugar, agora eu não lembro direito, mas diz que os preços do ingresso avulso para quem não é sócio-torcedor, diz que são... A bancada é 120 pau. R$120. São caríssimos. Então, assim, tem aquele que não é sócio-torcedor, tem aquele que, de repente... Tem a carteirinha de estudante. Bom... Sombra, hoje lá no... Talvez seja uma medida que exista para tentar forçar o cara a falar assim, ó, seja sócio-torcedor que é muito melhor, você vai ter muito mais vantagens. Entendo até como uma prática, uma estratégia. Agora, eles vão ter que ver se essa estratégia vai funcionar ou não. Mas eu acho que nisso, Sombra, só para não fugir, Benja, eu acho que o clube tem razão. Não fuja. Só para não fugir ao tema, eu acho que nesse sentido o clube tem razão. Pode ser o São Paulo, pode ser o Corinthians, pode ser o Palmeiras, enfim. Uhum. Porque você acaba fidelizando o torcedor. Verdade. Ou seja, verdade. A partir do momento que o cara é um cara assíduo, Você não falou, pode ser o Santos. Pode ser o Santos também, RG. Que teve problema no jogo com a Portuguesa também de ingresso. Aqui, é que infelizmente, né, RG, a torcida do Santos aí na Vila Belmiro acaba não comparecendo em peso. Não, falando, né? Quando não, traz jogo, Paulo, não vai, né? Também, mas com relação aí a isso daí, eu, Sombra, eu não sou contra a atitude do São Paulo e não sou contra a atitude da diretoria do Corinthians ou do Palmeiras ou do Santos também, se quiser praticar isso. Porque aí você acaba forçando o cara a virar um sócio-torcedor. O cara fala, não quero ser sócio-torcedor porque eu não vou muito em jogo, eu vou esporadicamente, etc e tal. Beleza, então você paga os 120 quando você quiser ir. Agora, a partir do momento que você força o cara a virar um sócio-torcedor, o cara, de maneira indireta, ele acaba contribuindo pro São Paulo. Porque ele tem uma anuidade para pagar ou ele tem uma mensalidade para pagar. Mesmo ele não querendo ir, ele tem que contribuir mensalmente para não ficar na frente. Eu entendo, acho que a estratégia é essa, estratégia da diretoria. A estratégia pode ser boa, mas só que se ela não tiver um atendimento correto, claro, perfeito. Aí ela inibe. Sombra, perfeito. Sombra, hoje tinha ao vivo lá um repórter da Fox na bilheteria do Morumbi. Sim. Chegou um cara com duas filhas e entrevistaram o cara ao vivo, não é? Sombra, o cara foi 4 vezes. O cara voltou 4 vezes pra comprar ingresso. O cara foi a primeira, chegou pra comprar, o cara falou, não, é só dinheiro, porque ninguém tinha avisado. O cara foi embora, voltou com o dinheiro, eram ele e duas filhas, R$360, né? O cara veio com o dinheiro, aí chegou pra comprar meia porque são duas meninas. O cara falou, não, precisa ter a carteirinha, mas a escola ainda começa dia, não. Aí o cara foi até a escola pra pegar dois comprovantes, voltou pro Morumbi. Olha. Porra. Não, a sorte dele, a sorte e o azar. Viu? A sorte é que não tinha ninguém na bilheteria, né? A procura tava baixa. Não, precisa gostar muito. Precisa gostar muito. Volta, e bem, vai. E aí depois, desculpa, Sombra, depois ele tem o lance de sacar dinheiro. Sim, vai. R$360 hoje, por incrível que pareça, é dinheiro que nego mata, já fica 300 pau. Não, mas é o que o Mano comentou. Você imagina o cara que vai pra pegar pra 3, 4 pessoas. Aí os caras fazem campanha. Então no bolso. Precisamos da torcida. E outra, gente, qual o problema? Você não precisa ir pro exterior. E não é querer puxar sardinha. O Corinthians tem uma forma, o Corinthians acertou na venda de ingresso. Se não é a mais perfeita do planeta, é uma que dificilmente tem gente que vai. Foi o primeiro e foi aperfeiçoando, né? Vai lá, conversa, né? Não, usa como base, isso não é vergonha, gente. Você copia o que é bom. E bem, claro. Vai lá, quantas vezes um copiou do outro? E atento. É verdade. Atento é o seguinte: trocaram a empresa uma semana antes do início da Libertadores. É o que eu falei, deveria ter trocado um pouco antes, depois ou um pouco antes. Meu, faz a coisa com planejamento. Claro. Pelo amor de Deus. E outra, Sombra, poderiam ter feito isso, talvez como uma experiência, como um laboratório, no jogo do Campeonato Paulista, que você vai ter, sei lá, 5, 6 mil pessoas, vai ter uma meia dúzia de gato pingado. Agora, um jogo de Libertadores, que sabe que a procura é alta, que a procura é grande, é complicado, velho. Faltou inteligência, né? Muito bem, mas esses são os problemas. E não dá, viu, Sombra, só, desculpa te interromper novamente, e não dá também pra diretoria de São Paulo pegar e falar, mas é um projeto novo que a gente não sabe como é que funciona, desculpa. O Corinthians tá fazendo e tá dando certo, o Palmeiras tá fazendo e tá dando certo. É isso aí. Agora, dentro de campo, falta a gente vontade. Torce para que o São Paulo realmente volte a encontrar um bom futebol, que os jogadores lá, e os jogadores e o Muricy entrem num clima bacana, numa energia bacana e achem a melhor forma de desempenhar um bom futebol. Tá bom? Vamos ao peixe. Peixe, peixe. Peixe, deredo. Aí, Gê, eu estava aqui ontem, deu a triste notícia que o Alisson rompeu os ligamentos, o menino que você elogia tanto vai aqui. Vai ter que operar mesmo, né? Vai ter que operar. Com isso, né, vai o Renato, substitui o jogador, Renato que já é mais experiente, aquela coisa toda. Renato fica com a vaga dele no meio campo aí. Eu acho que fica um ano, um ano fora, viu, Moquinha? Eu tava vendo... Um ano também não, né, gente? Falaram 6 meses. Não, caramba, o Alisson vai ficar um ano sem chutar ninguém. No site oficial tá, parece uma previsão de 8 meses. Caramba! Caraca! Aí o cara volta, até o cara... Se adaptar... Agora, isso também pode ser aquela... Estão jogando pra frente, né? Estimativa que eles dão, né? Gostou do estádio do Parmeira aí, Gê? Bonito. Bonito? Bonito. Então, e se, por acaso, a mesma empresa bonito, não, que mais fez... mais bonito do mundo. Construiu, quisesse e... fazer o do peixe e... nos mesmos moldes. Você aceitaria se você fosse presidente aí, Gê? Dependendo de onde será feito. Mas então, é legal, tem que aceitar amanhã. Os caras estão sobrevoando a área lá, estiveram lá em volta ali no... Já tiveram uma reunião. Pra quem não se recorda. Hoje quando... é melhor não sobrevoar, hein? Na véspera da eleição. Pra quem não, mas foi lá em Santos sobrevoar. Pra quem não se recorda, quando da participação do presidente do Santos aqui ao vivo, no estádio 97. Modesto Roma. Grande Modesto Roma. Eles tinham naquele dia. Um dia antes. Tá certo, Mota. Um dia antes, tido uma reunião com o pessoal. Da W Tour. Olha, só uma dica, melhor acertar antes quem tem mais cadeira e menos cadeira, tá? Só deixar... Com certeza. Pra onde vai, né? Quem fica com as cadeiras, mas né? Mas fora a notícia triste aí pro Alisson, que tem aí uma boa recuperação, o mais breve possível, a grande notícia, claro que é a felicidade de poder desejar parabéns e vida longa ao Pepe, que faz aniversário hoje. 80? Oitentinha, e que foi realmente o cara, né? Um grande jogador, um cara que dignificou muito o manto do Santos enquanto usou. E um exemplo aí como cidadão, né? Quer dizer, então um grande cara, parabéns, Pepe. E quando o técnico... Mas eu te falar, e o que esse cara é gente boa, é brincadeira, é o Pepe? Pô, que humildade o Pepe. O Pepe que foi campeão brasileiro pelo São Paulo num jogo épico, lá no Brinco de Ouro, lá em Guarani, né? Aquele jogo que acabou indo aos pênaltis, o técnico do São Paulo era o Pepe. Macia, grande Macia. José Macia. Grande Macia. E tem o filhinho dele lá, que vai bem lá na filhinho, quer dizer, filhinho. O cara é um roqueiro de quase 90 quilos e que segue lá fazendo um bom trabalho nas categorias de base. Se o Santos é um dos clubes que mais revela jogador nos últimos anos, se a categoria de base do Santos é elogiada por quase todo mundo, não é? Por que você não põe o filho do Pepe a comandar as categorias de base da seleção? Mas o Santos é o clube que mais revela. O Santos nos últimos anos é o clube que melhor trabalha jogador da base. Mas e o filho do Pepe tá lá há muitos anos tocando. Por que não põe ele? Tem o famoso precisa ver. O Galo rodou. Rodou? Oficialmente ainda não. Mas então, deixa eu complementar o precisa ver do Sombra. É precisa ver porque se racha. Em decidir se o técnico tem que sair, se o técnico não tem que sair, no caso, o Galo, né? Por que que o Galo tá lá? Por que que o Galo não fica? Não, por que que o Galo tem que ficar? Gente, precisa ver. Precisa ver. Nós estamos na terra do precisa ver. Não é não? Estádio 97 tem oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Vamos a quem, seu Bento? Usar o Parmeira. Fala de nós. Palmeiras! Fala de nós, seu Bento. Fala, Domênio, tudo certo? Eu ia falar de vocês aqui. De nós, né, você fala? Isso aí, mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Como assim, velho? Mais ou menos, seu Bento, não tô entendendo. Calma. Espera mais um pouco. Esperar mais um pouco, porque é nós, né? Nós sempre nós. Trouxe pro São Bento. São Bento. Seu Bento não tá muito crente, não. Esperar um pouco. E aí, nós? Como é que estamos nós? Mas como é que tá nós? Sou meio Maria vai com as outras. É astuto. Seu Bento é aqueles caipira astutos. Com vocês é o tranquilo. O negócio é o seguinte. O Alan Patrick vai sair pro Arouca entrar. Deve ser isso aí a formação do time do Parmeira para o final de semana. Isso pode causar um racha? Vamos jogar quando é domingo, é? Acho que é. Domingo, né? É domingo. Sim, na Arena, aí. Não sei quando é também. Vamos esperar um pouco, aí. Mas acho que. Não, é na esperar Arena. Contra o Capivariano, é isso aí. Eu só não sei o horário. Certo? Mas vou puxar aqui, Parmeira. Então, o Arouca deve ser o titular, deve fazer o Mano Tem. Os horários aí direitinho da. Tranquilo do Parmeira, viu, Domênio? Tá quando aí, mano? Tá na rodada 6, mano. Minha tabela aqui tá maluca, mano. É, e vai falando que a gente já vê. O pior que essa porcaria dessa tabela é Capivariano, sábado, dia 28, às 18h30. Sábado? É isso aí. Sábado. Dia 28, não é? 6h30 da tarde. 18h30. Palmeiras e Capivariano. Só joga em casa o porco também. Não, jogamos tudo fora. Fazia tempo que nós não jogava em casa. 6 partidas, jogou uma fora. Nós temos que jogar todos os jogos, deveria ser na Arena. Sabe por quê? Porque é a mais bonita, todo mundo quer ver, todo mundo quer jogar. Ah, se é meu time. Deveria ser todos, porque o Palmeiras jogou quantas fora, uma porrada de jogo fora. Quando? Fazia tempo que eu não vi o Palmeiras jogar aqui. Quando uma porrada? Quando que foi o último jogo? Hã? O último jogo foi onde? Do quê? Do Palmeiras. Do Campeonato Paulista? É. O último jogo. O último e único. Onde foi? Onde foi o último? O último e único. Onde foi o último? Foi fora. E o anterior? Foi dentro. Foi fora. Como fora? Como fora? Pega a tabela e olha. Fora. Jogou fora, fora. Só joga fora. O Verdão tem que jogar tudo em casa. Vocês estão loucos. É impossível jogar fora do estádio. Fora de casa. É, tá falando fora de casa. Todos os jogos são jogados fora. Domênico, você tá doidão, Domênico. Não, eu tô doidão. A primeira partida era o Aldax mudou o mando, não é problema do Palmeiras. Eles querem jogar lá. Lá é o foco, RG. Todos querem jogar. Aí o que aconteceu? Falar aí nisso, jogou, os caras ganharam tudo, hein, velho? Jogou 2 em casa. Essa era fora, era pra se formar. O Aldax jogar em casa. Jogar azar dele. É, mano, entendeu? Mas era. Se você olhasse lá na televisão, tava lá. Aldax contra Palmeiras. Os caras Palmeiras, olharam, né, Aldax. Os caras ganharam tudo, hein, velho? Então tá bom, ué. Ô, Domênico, você que criou a página aí, Adeus Wesley? Eu não criei, mas achei legal pra caramba. Sensacional. Adeuswesley.com, né? Ele pode ser anunciado no São Paulo domingo, né? Ah, pode anunciar. É dia primeiro? Vai. Mas será? Será o quê? Aí o Ataíde vai falar que não sabe, né? Às vezes o cara precisa ver. O Ataíde vai acordar sábado. Não precisa ver. Não precisa ver nada. Dá oito pra ele. Ô, seu bem. O Ataíde Jogueiro vai acordar sábado. Sábado, dia 28, ele vai falar assim: pô, vou contratar o Wesley. Deu na loucura. Aí vai negociar e aí fecha tudo sábado, tá? É a dura que vai negociar, né? Não, tudo bem. Tem que negociar. Mas o Ataíde é o vice-presidente de futebol, né? Mas será que foi intuito dele, Wesley? Pelo que consta, ele não gosta do Wesley. Não sei se é questão de gostar. Às vezes você não, não é que você. Ele não, é que não queria não a contratação do Às cara. Vezes você fala, não é meu objetivo, tal. Mas talvez alguém de mais força tenha pedido. Mas aí, se for o Aidar, eu concordo com o Aidar também. Ele é o presidente. Claro. É o seguinte, ele pode consultar, as pessoas podem não querer. Eu duvido só que ele contrataria um treinador sem o Muricy dar o aval. Isso eu não acredito. O Muricy gosta do Wesley. Mas ele trabalhou, se eu não me engano, com o Muricy no Santos. Eu não acredito que ele contrataria um jogador sem o Muricy pedir. Agora, ele é o presidente do clube, ele tem todo o direito de contratar. Ah, mas tem que ir. O presidente manda mais do que o vice, gente. Olha, mas... Será que ele tem o direito, mas seria um conflito ali dentro da administração de São Paulo. Pra mim seria conflito. Volto a falar aqui, mais com menos é menos, velho. Pra mim, matemática. Pra mim seria um conflito se o Muricy não tivesse pedido um jogador. Ô, Domingo, quanto ganhou o Wesley? O Wesley tava ganhando no Vale 350. Só isso, meu. Caraca. Olha, agora, Wesley. A frase do site diz o seguinte. Pra encerrar, Wesley, mas como foi dito, a vida é feita de despedidas. Infelizmente, não seremos mais contemplados com a sua raça e disposição dentro de campo. Por isso, desejamos aos torcedores do próximo clube em que você for jogar que eles tenham tudo isso em dobro. Afinal, chegou a hora de você finalmente nos dar alegrias. Assinado o torcedor palmeirense. Olha, claro, se é como dizem que ele mesmo vai pro São Paulo, espero que vá o Wesley. Mas aquele, ele que recupere os arquivos... Nós estamos esperando ele vir dentro daquela recuperar os arquivos que ele tem lá do Santos. É, mas estamos esperando isso faz tempo, Sombra. Os arquivos do Palmeiras, não. Vocês querem aquele que voltou do Atlético Paranaense pro time do Santos, Aquele nós, quando contratamos, queríamos aquele. Não vem aqui, não. Mais algum destaque pro Porco? Mais nada? Mais nada. Então tá bom. Tá e olha, hoje foi dia de Fico, é isso? Foi dia de Fico. Scream for me, Corinthians! Como assim verifico? O Jadson que ofuscou o Dom Pedro I. E por coincidência, é aniversário do meu querido amigo Fico. Fico? Oh, grande Rafael Levi. Hoje grande Fico. É o Rafael Levi e ficou o dia do Fico do Jadson. O famoso Magic Jadson, como ele é mesmo verdade. Nas mídias sociais, né? Fica no Corinthians, segundo ele, uma informação, com uma reunião com a sua família. Seu Bento, olha o sorrisinho do mano adorou, e olha a cara de azedo do Bento. É, então, exatamente. Mas, ô Bento, então o Jadson fica, viu, mano? É isso aí, daqui a pouco, lá em Linense, 19h30. 19h30. Só que, como tava nesse imbróglio aí, hoje o ataque será o Wagner Love. Guerreiro fica no banco e o Sheik tá porpado. Não, mas com relação ao substituto do Jadson, quem joga hoje é o Petros. Petros. Mas, ô Bento, o negócio é o seguinte, quando cai na sua prova de história, você que tá aí estudando, tá certo? Você que tá aí no primário, tá no colegial, quando a professora disser pra você, quando e onde ocorreu o dia do Fico? Tem que falar assim, ó, foi no dia 25/2/2015. Eita, com o Jadson, é verdade. Eita. Hoje o Jadson reescreveu a história. O Jadson apagou o que o Dom Pedro fez, se não me engano, acho que foi dia 9 de janeiro. Tá? Foi dia 9 de janeiro que foi o dia do Fico. Então, o Dom Benjamin tá feliz também. É verdade, pra quem não sabe o que aconteceu, dia 9 de janeiro lá de... Quando que foi? 1822, acho. Se não me engano, acho que foi 1822. Eu era mal de história, mas alguma coisa ainda eu lembro. Também. Foi 9 de janeiro. Mal de história. 9 de janeiro de, se não me engano, 1822. O Dom Pedro lá, ele se recusou a voltar com a... Dia do Fico, 9 de janeiro. De 1822. Então, 22 mesmo, né? De 22. Então, nossa, faz tempo, hein? A Portuga lá, a dona da rainha, RG, falou: Dom Pedrinho, volte pro Brasil, vai se emancipar, bibibi. Ele falou: não volto. Fez igual o Juvenal. Não volto. Bateu volta. O pé e falou: não volto, vou ficar. Esse mano, não é verdade, Domenico Gato. Agora, só uma pergunta. Dia, só uma pergunta pra você. 7 de setembro foi a independência do Brasil. E uma pergunta pra você. Depois de toda essa história aí, dessa ilustrada aí. Mas você não acha que o Jadson agora jogou no Dom Pedro? Não. Se o dinheiro, se o dinheiro tivesse caído, teria toda essa história? Não, mas o RG, com relação aí ao Jadson. Não, mas peraí. A questão foi o dinheiro não ter caído? Gente, a questão, pera lá. Se tivesse caído o dinheiro e o jogador dissesse que não vai, ele não é escravo. A época da escravidão já acabou. Foi o dinheiro que não caiu. Existiu um negócio chamado aí Lei Áurea, tá? Um negócio chamado Lei Áurea, que a princesa Isabel aí acabou com a escravidão, gente. É, se caiu o touro. Imagina, gente. O negócio é o seguinte: vocês estão desvalorizando aí uma atitude de um jogador que. Eu tô achando que ele não quis mesmo. Ué, mas óbvio. Até que você prove o contrário. Ué, óbvio. O clube chinês também não vai depositar e o cara fala, não quero. O cara pode ter pedido um tempo pro clube chinês e falar, espera um pouco aí, chinês. Vou pensar aqui, daqui a pouco eu respondo. Se o negócio não foi efetivado, acho que quem deve estar ficando muito azedo foram os agentes do jogador que tinham 70% dele. Os agentes e ele próprio. Porque 70... o Jadson também. E o Corinthians também. Gente, o Jadson já ficou muito tempo na Europa. Gente, o Jadson já ficou bastante tempo na Europa e ele poderia, se quisesse, ter ido pra... Calma aí, tô falando. Já fez o pé de linha dele, né, mano? Já. O negócio é o seguinte, o Jadson, Domenico Gato, na minha opinião, ele já deve ter, sabe? Falaram isso. Já deve ter dinheiro aí pra bancar 8 gerações da família dele. Já deve ter. Ele poderia, se quisesse ganhar mais dinheiro, ir pra China. Ah, mas tem nego que gasta fácil dinheiro, hein? Não, mas o Jadson não tem esse perfil, não. Pelo menos vendo aí de fora, não é um jogador que vive em polêmica, não é um jogador que vive quebrando na noite. Pelo menos eu não tenho informações de que o Jadson faça isso. Você não sabe se ele tem um iate, Agora, o negócio é o seguinte, Sombra, desculpa. Eu acho que o jogador, ele tem ambição na carreira assim. E se ele parar quer pra pensar. Pra seleção, né? Não, a seleção não. Não, não tem mais lógico, ninguém. Não, imagina. Lógico, não. É o Jadson, principal. Imagina. O Jadson ontem. Hoje, com 31 anos, vai voltar pra seleção aonde? Hoje a seleção brasileira tá avisando já a próxima Copa. Tem que trazer jogadores jovens aí pra que possam ganhar maturidade aí, ganhar experiência com na seleção. 31 anos, Copa do Mundo, já só era, se imagina. Fosse um Neymar com 31 se fosse anos. O Maradona. Tem que ser gênio. Não, por exemplo, o Zé Roberto. Expectativa o com Zé seleção. Roberto, se tivesse hoje 31 anos. Estaria sendo visado para uma seleção. Tem que ser aquele jogador. Também não acho. Zé Roberto hoje, se a Copa fosse hoje, não era chamado. Mas Zé Roberto é um monstro. Peraí. Zé Roberto ia jogar joga lugar muito. Do Oscar. Desculpa. Ia jogar no lugar do Marcelo. Joga no lugar de qualquer um, é bom. Quantos anos tem o Zé Roberto? 30, 40. Não, ele tem 39, 40. 40. Ele jogou 2006. 9 anos atrás. Quantos anos? 40 menos 9? Não, mas então, tá falando 31. No momento hoje. Mas não, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Se hoje o Zé Roberto fosse um jogador de 31 anos, era um jogador que poderia se pensar em seleção brasileira. Eu não acho. Ele hoje não jogaria no lugar do Marcelo. Joga muito. Hoje, na minha opinião, o Zé Roberto não jogaria nem no lugar do Marcelo, muito menos no lugar do Oscar. Eu acho que o Zé Roberto hoje já estaria descartado. Mas naquela seleção de 2006, por exemplo, ele jogou de segundo volante. E foi o melhor da Copa de 2006 pelo Brasil, foi o Zé Roberto. Mas hoje nessa função de segundo volante, você poderia colocar o Paulinho, poderia colocar o Elias, desculpa, poderia colocar o Hernani, que tá jogando na Itália. O Zé Roberto, naquela idade, ele estava acima desses que você falou. Mas eu gosto muito, Sombra, do Zé Roberto. Não tô desqualificando aqui o futebol dele, não. Mas eu acho que hoje, pensar em Zé Roberto é utopia. Assim como pensar em Jadson daqui a 4 anos também é. Mas nesse negócio do Jadson, cara, é uma coisa... Eu acho fora de sério o comentário das pessoas. As pessoas definem quanto o cara tem que ganhar... As pessoas definem o que o cara tem que fazer. As pessoas quem? As pessoas, todos. Você. Você o quê? Eu você falei acabou o quê de aqui? Falar o seguinte, ele não tem que ir, ele já fez o pé de meia na Ucrânia. Não, você não ouviu, então. É porque você fica conversando fora do ar e você não presta atenção no que é dito. Eu disse aqui, não, você não vai falar o que eu não disse. Você não falou que ele tem o dinheiro para 8 gerações? O que eu disse aqui é o seguinte, então você não ouviu. Eu pediria que antes de você citar alguma coisa, você ouviu o programa. Você não falou que tinha dinheiro para 8 gerações? Aí que tá, você pega uma frase, tá certo? Pensa ao meio de uma frase, eu tava conversando com o Domênico. Tá bom, que você falou? Volto a repetir aqui. Eu falei, Domênico, pensando com a cabeça do Jadson, ele tem todo o direito de poder ir pra China e ganhar mais dinheiro do que ele já ganhou. Mas ele hoje, vendo a realidade do próprio Jadson, é um cara que já jogou muito tempo na Europa, é um cara que já deve ter dinheiro pra 8 gerações da família dele. Ele pensou, não preciso disso, vou ficar aqui no Corinthians. Foi isso que eu disse. Se o Jadson vai ficar, não vai ficar? Viu como muda todo o contexto? Mudou tudo. É que você pensa uma frase, escolhe... Se o Jadson vai ficar, não vai ficar? Gente, é óbvio que o dinheiro não pingou na conta. Isso pode falar o que for. É óbvio, se tivesse pingado... Mas o voto de Minerva é dele, não é? Ah, mas vou te falar, mas o voto de Minerva é dele? É óbvio que é dele. Depois que não caiu na conta, ele dá o voto de Minerva. Lógico, né? Aí ele tá coberto de razão. Claro. Ele tá coberto de razão. Agora vou te falar, mas eu acho engraçado as pessoas aqui também, todo mundo fala. Gente, o cara tem todo o direito de ir e tem todo o direito de não ir. Mas se ele vai pra China... Ah, o cara não pensa, o cara só pensa no dinheiro. Porra, mas o cara vai pensar no quê? O cara é profissional. É a chance você imagina dele, você, né? Claro. Imagina você com 31 anos, que nem hoje pintou um boato aí, não sei se é verdade, que a China fez uma proposta pelo Luiz Fabiano. Em janeiro. Ah, não é agora? Na próxima janela. Tudo bem. Não. A informação é que a proposta foi do blog do Jorge Nicola, dizendo que foi uma proposta feita em janeiro. Ah, não foi hoje. Mas é que os números pedidos pelo Luiz Fabiano assustaram os chineses e eles... Ah. Mas que seja, que o Luiz Fabiano com 34 anos, se vem a proposta da China, o cara não tem que ir. Lógico. Hein? Lógico. Com 33, 34 anos, quantos bons contratos o cara ainda vai fazer na vida? Parece uma China na vida, que se o cara faz um contrato de 3 anos, o cara vai botar no bolso pelo menos, vamos supor que o cara não acerte por $1 milhão por mês, acerte por $500 mil por mês. Bom, pessoal, olha, hoje vamos colocar. Mas e a chance de jogar contra o Real Madrid no final do ano? $500 mil é muito melhor do que um contrato chinês. Ele já jogou contra o Real Madrid, provavelmente lá no leste. Com a camisa do Corinthians, não. Ainda não. Jogará no final do ano. Não tá nem aí. Só pra encerrar. É muito amor, hein? $500 mil por mês, um contrato de 3 anos, nós estamos falando por ano. De 6 milhões de dólares por ano. É. Hã? 18 milhões de dólares por ano, você fazer o teu último contrato na vida. Mais nada. Porra, cara. Mais nada. Bom, pessoal, vamos colocar os ouvintes. Eu queria um contrato desse. Vamos colocar os ouvintes para participar. Lembrando, olha aqui, olha o avião do estádio 97 passando. A promoção só tem mais hoje, quinta e sexta. Ah, então, tá anote, chegando. Acabando. O avião do estádio 97 passando aqui na Energia 97. Anote, quem sabe é você que vai ser o felizardo para assistir Barcelona e Real Madrid. Quer conhecer o regulamento da promoção? Vai lá, 97fm.com.br. A promoção Avião do Estádio, que tem apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo, e também da Agência Catalana de Turismo, a Catalunha, é o patrimônio artístico único na Europa. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Vamos lá, vai tocar o Asdrubal, Dodô. Vamos lá. Alô! Alô! Quem fala? Alô. Henrique. Fala, Henrique, tudo bom? Tudo bem, e você, Dudu? Bom, Henrique do que, teu nome completo? Leandro Cozel. Cozel. Nossa, quantos anos, cara? Eu pensei em palavrão. 37. RG, 3.7. Ah, isso gerou uma briga lá em Santa Isabel. Putz, por quê? O que aconteceu, Regê? Eu fui lá em Santa Isabel ontem. Dona Cidália resolveu dar um susto, eu tive que ir pra lá. Mas tá tudo bem, né? Aí, tô lá enquanto tô aguardando, né? Aquela coisa toda, atendimento, não sei o quê. Rapaz, mas saiu uma briga, cara. Uma briga? Um bate-boca lá na frente de um boteco lá, velho. Sim. Sabe por quê? Por quê? Porra, o outro pegou e chamou o outro de cuzé, velho. Você falou cuzé. Aí não deu. Aí o cara foi pra cima. Meu? Salvou a hora. O cara foi pra cima, velho. Sensacional, sensacional. Isso é salvar a hora. Salvar a hora. Eu vou dizer uma coisa pra você. Amanhã nós vamos estar no navio, mas vai fazer falta. Amanhã? Você salvando a hora. Amanhã já? Chegou. Chegou. E vou dizer uma coisa pra você, RG. No ano que vem, vem aí o Roupa Nova no navio da velha. Já tá vendo, hein? Já tá vendo. No navio do ano que vem? Liga na promoção e faz sua reserva que tá mais barato agora, hein? 3624-9007. No navio do ano que vem? Navio do ano que vem. Ô, Shadow. Olha. Navio do ano que vem. Roupa Nova. É sensacional. Agora, ô. Meu Shadow. Navio do ano que vem, Shadow. Ô, meu velho. É forte. É, não esqueça, hein, Shadow. Navio do ano que vem. Se eu fosse o dono. Isso aqui não dá, hein? Agora. E o bairro? Meu, eu moro no interior, eu moro em São Roque. São Roque. Pô, eu vou direto. Ah, São Roque. Você sabe que eu vou direto pra São Roque? Pra onde? Não, tô falando sério. Tem um lugar lá muito legal, tem um tobogão e uma pista de esqui. Que eu levo meus filhos, eles adoram. Lá tem o teleférico, tem o tobogão. E funciona direitinho lá, a pista, tudo? Legal pra caramba. É muito legal, muito legal. Legal. Eu imagino. É isso aí. Então tá bom, e o time, brother? É isso aí. Juro por Deus, cara do Sombra, velho. É isso aí. Imagino que você vá, é isso que eu tô falando. Pô, vou te falar, pega... Não, mas eu vou mesmo. Pega um domingo lá, leva de manhã a Nicole, ela vai pirar, cara. Vai, porra, né? Quem deve levar é a Renata, que deve levar os moleques, velho. Então não leva. Você fica aí dormindo. Mas é normal no Brasil a gente perguntar, mas funciona, né? Funciona, Ô, velho, é um lugar muito bonito, viu? Funciona, né? Sim, sim, sim. É de plástico, né? A pista, não é? Já vi fotos. Não é de plástico a pista? Tá bom, velho. E qual que é o time aí? Coringão. Coringão, mano, Coringão. É hoje, né? 19h30? É, 19h30 tem Corinthians e Linense jogando lá em Lens. Esse vai jogo ter... que traz muita ansiedade. É. E que quando estiver acontecendo e o estádio estiver no ar, se sair gol. Tem gol. Muita ansiedade, né, mano? Mano, desculpa, mas antes de você falar com o nosso prezado e querido ouvinte. O Pepa tá de marcação comigo? Quando eu venho, ele não vem? É isso? Ah, ele falou que tá. Não gostou. Não quer encontrar comigo? Ele falou que não gostou que você ficou falando dele aí. Ah, então chupa, ganhou. Pepa. Chupa gostoso. Não, e a capivara Miguel. Hoje entalou de um jeito, RG. Tá entalada a capivara. Amigão. Opa, diz aí, mano. E aí, mano, ficou empolgado aí com o fico do Jadson, mano? O Jadson reescreveu a história do Brasil, cara. Foi. Meu Deus. Pois é, cara. Se o Tite pediu, eu vou acreditar no Tite. O Jackson fez dois jogos legais esse ano. Começou bem o Paulista do ano passado e tal. Mas se o Tite pediu, eu vou confiar mais no Tite. Quero ver se o dinheiro cair amanhã e ele ir embora, viu? Mas nesse custo-benefício, RG, eu acho que o Corinthians ele acabou saindo ganhando com essa negociação. Ele continuar jogando bola do jeito que tá. Não, mas fora isso, RG, fora o fato dele jogar bola ou não, o Jadson hoje é um jogador importante no time do Corinthians. Ponto. No esquema do Tite, se você analisar, né, se você analisar, por exemplo, a transação... Ao todo, tudo bem, você fala 5 milhões de euros, ok, mas o Corinthians ele tinha só 30% dessa transação. Sim. Ele ia ficar com 4 milhões e pouco, tá certo? Subtrai o imposto, que o Corinthians devia... Perdão, o Corinthians ele ia pagar o imposto e ainda devia uma quantia para os empresários do Jadson. Dizem que o Corinthians ficaria com 1 milhão e pouco, não chegava a 1,5 milhão. Ou seja, 1,5 milhão de reais hoje para o Corinthians é uma quantia que não cheira nem fede. Ou para qualquer clube brasileiro, porque 1,5 milhão que você faz com 1,5 milhão? Você não paga, talvez, aí 2, 3 jogadores do seu elenco que custem bastante dinheiro, tá certo? Mensalmente falando. Ajuda então, querendo, nas outras contas. Não, mas não ajuda em nada, gente. 1,5 milhão pro Corinthians, aí pro São Paulo, pro Palmeiras, aí. Pro Santos, eu acho que até 1,5 milhão dá uma refrescada, porque o Santos tem uma molecada aí que tá sem receber salários e os salários não são muito altos. Mas com relação aí a outros clubes, você pega aí Corinthians, Flamengo, São Paulo hoje... Mas perde no final do ano sem ganhar 1 milhão, pelo menos. Mas é que tá, RG. Hoje o Jadson, ele vale muito mais em campo do que esse 1,5 milhão que o Corinthians receberia. Subtraindo os impostos, a parte que teria que pagar aí pro empresário do Jadson que tá devendo também, enfim. Deixa o Jadson aí, cara. O Jadson esse ano tem sido protagonista, jogou muito contra o Once Caldas nos dois jogos. Se o Jadson não jogou tivesse... muito contra o São Paulo o Jadson, nesse jogo aí contra pra mim, a melhor partida do Jadson no Corinthians até hoje foi contra o São Paulo no Mas contra o Once Caldas aí ele foi bem normal, também nos dois normal, jogos. Normal, mas contra o São Paulo ele jogou muito. Uma pergunta, se o Corinthians, se o Jadson não tivesse sido tão bem quanto o São Paulo, teria todo esse apelo? Claro que teria. Realmente teria? Titular do Tite. Teria? Realmente não, titular do Tite, teria? Claro que teria. Eu acho que sim. Ô, amigão. Diz aí, mano. O Jadson hoje é imprescindível nesse time do Corinthians, como Maradona em 90 pra Argentina ou não? Então, mano, tem que ser, né? Eita! Meu Deus! Tem momento pra falar pra isso? Meu Deus! Deixa eu comparou com Maradona? Ah! Não, meu Deus! Seguidores de quem? Não foi eu que falei, não, pô. Não foi ouvinte, foi o mano. Não, mas pera lá, velho. Ah, o ouvinte concordou. Eu não comparei o Jadson com o Maradona. Jamais vai concordar com isso, ouvinte. Eu comparei aí as situações. O Jadson hoje pro Corinthians, ele tá... Ele é tão importante que o Maradona foi 90 pra Argentina. É, deixa eu falar tá um louco. Negócio. Às vezes quer dizer que ele é o melhor do time, então. O resto é tudo não, porcaria. Não. O Corinthians é um time homogêneo. O Maradona homogêneo. Era o melhor naquele time. Já o Corinthians aqui, é um time homogêneo. Já questionei aqui algumas vezes quando nós fazemos críticas pesadas e o jogador pode estar ouvindo no carro ou em casa. Eu fico imaginando o que passa pela cabeça do jogador. Mas nesse caso aí... Pior ainda. Acho que se o Jadson estiver ouvindo o programa... É pior ainda. Eu não sei se ele está encarando isso como uma grande ironia ou se ele tá embasbacado com tantos elogios. Ironia com o quê, maluco? Tá louco? Não sei, cara. Se o cara tem consciência, ele fala, puta, esse cara é um retardado. Não. Porque quando eu falei aqui Magic Jadson, ele foi lá e mudou o Instagram dele. Ele falou, inclusive me agradeceu. Juro por Deus. O pessoal... pera lá. Então o pessoal da Adidas aí tá mentindo. O cara me ligou, o cara pegou e falou, mano, o Jadson acabou de sair daqui da agência, tá certo? Ele veio pegar uns produtos aqui. Falou, e inclusive ele te agradeceu e vai mudar hoje à tarde o Instagram dele pra Magic Jadson. Se você entrar hoje no Instagram do Jadson, tá lá Magic Jadson. Tá. Verdade. Esse infeliz tá fazendo todo mundo entrar no Instagram do cara. Mas é verdade, gente. Entra lá, Magic Jadson, é verdade. O cara da Dias mandou aqui. Mas você aprendeu a ser marqueteiro, meu. Você não é fraco, não. Desculpa, vocês me tratam aqui como fanfarrão. Vocês me tratam como fanfarrão, mas antes de ontem, quem foi o cara que falou, Aidar, deixa de frescura. Deixa de bichice, liga pro Muricy e liga pro Juvenal. Troca uma ideia, acaba com essa picuinha. Quem perde é o São Paulo. Mas é verdade. Ontem, humildemente. Tem que ir pessoalmente. Mas ele foi, no CT ele foi. É, eu vi a cara do Muricy de alegria. Mas não importa, foi lá, tá certo? Foi lá. Nem o sorriso de canto de boca, velho. Não, mas pera lá, foi lá. Agora, se foi hipócrita, medida, etc. e tal, aí vocês que tirem as suas conclusões. Mas que ele me ouviu, tá certo? De maneira humilde, foi lá, ele foi. Mas o Henrique. Olha, você não merece continuar ouvindo esse tamanho, essa litragem de groselha aqui concordo, hein? Doa quem doer. Mesmo você corintiano, você não merece ouvir tanta coisa assim do mano. Só as verdades que merecem ser ditas. Um abraço pra você e placar aí pro jogo emocionante. 19h30, mais uma etapa emocionante do Campeonato Paulista entre Linense e Corinthians. Linense. Isso. Então, muito difícil, mas pensa, né? Bem, porque é lá em Linense. É difícil demais. É, nossa. Eu vou por 2x0 aí. 2x0. É lá no Gilbertão, velho. No Gilbertão. Esse jogo vai ser no Gilbertão, mano. E o amigão, hoje também tem aí o São Paulo jogando, e o São Paulo indiretamente ele faz parte também do grupo do Corinthians na Libertadores, o São Paulo, São Lourenço, Danúbio. Hã? Quem joga hoje? Hoje tem São Paulo e Danúbio. São Paulo e Danúbio, amigão. Manda aí seu placar também. Esse placar aí pode interferir na classificação do Corinthians também. Vamos pois ver. Pois é, eu vou apostar um gol do Luiz Fabiano e dois do Danúbio, não sei, do artilheiro lá, sei lá quem. A secada que o cara deu. Os caras não são nem antes, mas né? Se o São Paulo perder, fica numa situação bem difícil. Não, mas é verdade, Sombra. Não é provocação, não. Mas esse jogo do São Paulo influi diretamente no... Claro, grupo, cara. Claro que foi. O Corinthians é o líder do grupo, RG. O Corinthians ele tem um saldo de não dois gols. Não só no grupo, como pro São Paulo. E o São Lourenço ele tem o saldo de um gol. O Corinthians ainda é o líder. Mas se acontecer, por exemplo, uma vitória aí, ou do São Paulo ou do Danúbio por goleada, pode mudar a classificação do grupo. Henrique, um abraço pra você. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom. Pra nós, queria mandar um abraço aí pro Alê, pros meus brothers aí. Mandar um chupa pro... Louxa. Louxa. Faz tempo, hein? Louxa. É o Luxa, é o Louxa. Louxa faz tempo, hein? É. É o Louxa. E só a nova linha Bozano me garante barbear Fenomenal. Ganhou um kit Bozano, tá de parabéns. Beleza, tá bom? Beleza. Falou, um abraço, cara, um abraço. Alô, together, velho. Até mais, tchau, tchau. Esse é o Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros. Você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo. E com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Recorde difícil de bater, hein? Mas quer saber? Difícil de bater mesmo é o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Vai por mim, acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI, você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai não, né? E tem mais, com a HDI você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bater o carro? É só passar no HDI Bate Pronto. Em poucos minutos você sai com autorização para o conserto. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, produção. Ô, Juca, seja bem-vindo. Ô, produção. Oi. Por que que demorou pra chegar o piano do Juca? Bom. Tava com o juiz? Boa tarde a todos. Boa tarde. Agora, mas se tá levando tudo do cara, será que levou também? Olha. Pô, levou carro, levou piano. Será que levou também? Não, não. Uma barbaridade do país. Rapaz, que coisa, né, mano? Só no Brasil, só no Brasil. É lamentável. Quando você acha que vai a coisa, né? Tipo, pô, assim, olha, tá finalmente. É justiça. Parabéns. Meu Deus, os cara... parabéns. Os caras, meu, faz uma guerra. É, rapaz. Mas eles apertando até o piano. No limite da velocidade. Ô, Mota. E não pode, não podemos esquecer. Hoje o Pepe faz 80 anos e o Juvenal Juventus faz 80. 81. Ah, é? Aniversário do JJ. Me dê happy birthday. Grande JJ. E o Aidar ligou. Ô, Mota, dá um parabéns pro Juvenal. Parabéns, Juvenal. Gosta, parabéns. Você acha que ele não gosta do JJ? Quem? Parabéns. Mota. O Mota gosta de quem tá no poder. Ele já me falou. Então, você vai lá apagar a velhinha dele? Ah, se ele me convidar, seria porque eu gosto muito dele. Uhum. Depois de um pouco babador, né? Não sabia. Gosta, né? É, mas amanhã troca pra dormir. Mas o RG aí troca o presidente, ele odeia esse que tá aí, vai. Ele vai pro outro. Olha, uma hora sai a carteira. Mas eu só amo uma pessoa. Independente da. Independente aí dos maus momentos que também o Juvenal teve na presidência. Mas parabéns. Mais um ano de vida, porque a gente sabe aí da batalha que tem sido aí pro Juvenal, né? Então, parabéns. Aí é preciso separar as coisas, né? É o lado pessoal, então, pô, parabéns mesmo, né? Isso aí. Não é qualquer um que chega nessa parada aí. Eita, né? Não é fácil, mas, não. Mas aí, Dodô. Sim. Lá onde tudo começou. Santo Isabel. Santo Isabel. Duas louras conversando. Se encontraram, né? Duas louras conversando. É, se encontraram na praça e falaram, oi, como vai? Quanto tempo? Certo. Como vai o marido? Aí a outra fala, ah, você não soube, colega? Ele morreu faz 15 dias. Morreu. Ah, não sabia, meus pêsames. E como aconteceu, amiga? Ah, pedi pra ele comprar açúcar no supermercado. Açúcar? Aí veio um ônibus, ele não viu, passou por cima dele. Putz, que vida. Mas que coisa triste, hein, amiga? E aí, o que você fez? Ah, meio café sem açúcar mesmo. Ah, não. Ah, sensacional! Olha, mas é muito bom. Salvou a hora, RG. É muito bom. Olha, eu vou dizer. Do Carlos Alberto. Lamentável, hein? Pelo amor de Deus. Não tem açúcar, cacete. Pô. Mas olha, sensacional, hein? O Benjamin não entendeu. Vai comprar açúcar. Estádio 97. É a promoção Avião do Estádio 97. Reta de chegada. Só até sexta-feira para você anotar quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. Só até essa sexta, viu? Porque na segunda-feira, o primeiro ouvinte que entrar no ar ao vivo aqui na Energia 97, no Estádio 97, acertar quantas vezes ouviu o avião do estádio num determinado dia do programa, que você mesmo ouvinte vai escolher, se tiver tudo certinho, dia e número de vezes que o avião passou aqui pelo nosso programa, e se o seu passaporte estiver válido, né? Porque tem que ter aquela validade de uns 6 meses, inclusive, né? Uma validade de 6 meses, exatamente. Vai viajar para Barcelona na companhia do RG, ainda com direito de levar um acompanhante para assistir Barcelona e Real Madrid e curtir tudo do bom e do melhor que a região da Catalunha oferece aos turistas. Oh, que demais! E hoje já me contaram uma surpresa, eu não posso dizer pra vocês. Ah, fala. Não, não posso, porque quando é surpresa, não se entrega. É forte, né? Que ele vai revelar na hora certa. Ai, ai, ai, ô, Domênio. Baixinho quando fala surpresa. Ah, baixinho. Não costuma ser coisa ruim, não. Coisa boa. Coisa boa. Com certeza. Cara, legal demais. Coisas ruins não vem. Não só pra RG, né? Como também pros ouvintes que forem Felizardos. Porra, eu pensei que ia acabar a cota do Coisas Boas, ainda tem não, mais. Não, tem mais. Não acaba nunca. É isso aí. Aproveite, assista esse clássico maravilhoso na companhia do RG número 2. Conheça a Catalunha, esse lugar maravilhoso, né? Boas lojas, boas compras, boa comida, boa bebida, boa. Tudo de bom para você, a Catalunha, muito legal. Apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo, e da Agência Catalana de Turismo. A Catalunha é patrimônio artístico único na Europa. E lembrando, inclusive, que só vai até sexta-feira. Só até sexta. É diferente do mapa em que ia até sábado, lembra? É. Mapping, chegou a hora. Exatamente. Beleza, auditório. E na segunda-feira nós começaremos a atender os ouvintes. E o primeiro que for mais esperto a atender as exigências. Eu dei um resumão aqui do regulamento. Se você quiser ler na íntegra, vai lá no nosso site 97fm.com.br. Tá bem explicadinho lá. .com.br. Isso, estádio 97, trazendo informações do Santos, Mota. Santos, RG. Motinha. Aí tem festa na Vila hoje. Hoje tem? É, ué. Festa do Pepe, velho. Festa do Pepe. Ué. Ah, a gente tentando falar Pepe, aí pra ver se consegue colocar, mas tá difícil. Olha, ô RG. Então, a história do estádio, né, que tá saindo aí, todo mundo tá falando, porque antes mesmo o Modesto esteve aqui, né? Um dia antes já estavam falando que ele teriam conversando com o pessoal da W Torre, para analisar ali, que seria lá no CT, né, do Santos, onde treina e tal, a molecada. Tem um hotel e 3 campos oficiais. Isso. Então seria ali que poderiam fazer. Mas tem uma grande parte ali da área, RG, tem muitas casas ainda. Teria que comprar uma parte grande casa ainda. Casa pra cacete. É, tem pra construir. Né? E agora, o que faria com o estádio do Santos, com a Vila, ninguém sabe o que iria acontecer, né? Ah, mas aí, sei lá, pega e transforma a Vila Belmiro, faz um clube lá, velho. Ué, faz uma parte de piscina, faz Jorge, atividade social lá pra galera. Tem véio. Um valor histórico, é, como visitação. Entendeu? Se a prefeitura quiser pegar e fazer uma isso podia fazer um museu, né? Isso, já tem, né? Fazer um negócio mais Mas poderia sim reformar e fazer um negócio bem legal social, ué. Gostaria de fazer um questionamento. Por exemplo, aquele terreno todo do estádio, tudo pertence ao Santos. Sim. Há uma tendência de crescimento de valores no setor imobiliário na Baixada Santista, né? Sim. Isso pelo menos vinha acontecendo. Tinha uma projeção muito interessante. É que agora a gente não sabe mais como que ficam as coisas aí com esse tal de pré-sal, blá blá blá, Petrobras, etc. Mas vamos supor que houvesse uma saída muito grande. Chega o mercado imobiliário, as incorporadoras chegam a fazer. Compramos o terreno da Vila, fica pra nós, aqui vamos fazer condomínio, shopping, bababá, bababá, bababá, e construímos um belo estádio do Santos numa outra região. Digamos uma boa região. Você, se fosse um cara que tivesse direito a voto, qual seria o seu voto? Contra ou a favor? Porra, você sabe que é uma situação muito difícil. Porque você está falando de aquela coisa. Uns são a favor de não ter nada a ver com sentimento, com o passado, com não sei. Porra, e outros carregam isso, né, cara? Eu vou confessar, é difícil tomar esse tipo de decisão, né, cara? Porque uma coisa é isso que você está colocando. Você não está dando margem nenhuma, oportunidade nenhuma, chance nenhuma de manter aquilo, né? E outra é você ter uma chance, uma oportunidade, e de repente ter um estádio legal, como todo, uma arena legal, como o Corinthians está tendo, o Palmeiras tem, e outros têm, e o São Paulo virá ter certamente, porque é o efeito dominó, um vai mexendo com o outro, não tem dúvida disso, e você transformar aquilo legal, aí num clube social, né, numa opção pro sócio, torcedor, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E outra é você chegar, descer a marreta ali, porra, e nunca mais, né? Ah, o Palmeiras foi assim. É, então... Mas é difícil. Né? É difícil. Aí você vai ter que sair vendendo cadeira, sair vendendo um pedaço de grama. Mas você tem que se modernizar, né? Mas não tirando. Mas eu sei, Domênico. Só que tem cento e quanto? 103 anos? Eu sei. Mas é difícil. Mas não tirando as glórias que tinham o Palmeiras, mas o Campo dos Santos, na América do Sul. É difícil. É a coisa mais intocável que tem. É, porque assim, a Vila Belmiro tem uma história. Aliás, RG, ontem eu vi uma camisa do Pelé. Década de 60. Você chorou embaixo do braço pra ver se não, tava limpíssima. Tava limpíssima. É uma camisa que foi presenteada até pelo Rivelino. Do Pelé pro Rivelino. Impressionante, qualidade, né? E quando eu tava com essa camisa na mão, eu falei assim: meu, é engraçado. Pô, sou São Paulino, tudo bem, mas aquela é uma das camisas, uma das mais importantes da história do futebol mundial. Será que foi essa que me prometeram e não trouxeram até hoje? E um detalhe, cara, é que você fala assim: juro pra vocês, o peso daquela, como era pesada. Pesada, né? Era uma malha, né, Som? Pesado. Uma malha pesadão, parece molhar a malha. É tão pesado muito que se pesado. Você pegar qualquer camisa que vocês estiverem usando, se vocês molharem, não vai ficar pesado igual. É, muito pesado. A diferença. Ah, ela sim. E a bola? Pra cabecear. Por favor. Camisa pesada. Hoje os negos são tudo cheio de... Mas é... Não é essa. Camisaria facinho. Não. Mas é uma resposta muito difícil, viu, Sombra? É difícil, né? É complicado. Porque no caso do Domênico, se fizesse a mesma questão, nem daria pra fazer, porque hoje já existe a realidade, que é um estádio feito no mesmo lugar. Feito no mesmo, né? E o sentimento com relação à Vila Belmiro é o mesmo sentimento com relação ao Pacaembu. Agora, só tem um porém. E aí, é lógico, eu não vou ficar medindo o sentimento dos outros. Fico mais aí pra vocês, santistas e palmeirenses, responderem. Qual estádio tem o sentimento assim mais afetivo ligado ao torcedor? Era o Parque Antártica ou é a Vila Belmiro? Igual, né? Eu acho que igual, cada um no seu quadrado, porque, né? Como diz o... Qual a diferença que a Vila Belmiro é de uma cidade, né? Porque olhando de fora, o Palmeiras ganhou a Libertadores da América lá no Parque Antártica. Quis arrumar intriga com vocês. Não. Percebeu? Não, o veneno. Não, é que a Vila Belmiro é importante a distância. Tá, São Paulo tem outros grandes estádios. Santos só tem o Porque o Santos era um time... Eu imagino aquela ligação do Santos com a Vila Belmiro muito, muito forte. Cidade. Mas você não tem a dúvida. Muito forte. É aquela coisa de colônia mesmo, né? Tipo colônia, de bairro. Orgulho da cidade. Velho, imagina. Em São Paulo tem outros grandes estádios. Basta você ver o que aconteceu, de crítica com o ex-presidente do Santos quando foi falar que, porra, Vila tinha vergonha da Vila. Mas o Palmeiras, o estádio foi criado, porra, 1900 e fumaça, 20, 30. É isso aí. Foi a inauguração. E o do aí, até então, aqui no São Paulo, não tinha Pacaembu, não existia Morumbi. Eles eram depois. Mas era o único estádio que existia. RG, é também maior, tem isso. Né, eu sou contra. Não interessa que é maior ou menor. O Sobra falou que, de certa forma, era o estádio do bairro, o estádio, sei lá, da colônia, ou sei lá o quê. Aqui da também colônia, era não, quase isso. Estádio da cidade. O RG que falou. É que eu sou contra esse lance, RG. Por exemplo, o pessoal fala, Vila Belmiro, não pode mexer. Pacaembu, não pode mexer. Vá pro inferno. Esse negócio de patrimônio histórico, tudo bem, você tem história, você tem identificação com o estádio, etc e tal. Mas tudo que vier pra ser melhor... Modernizar, né, mano? Tem que ser colocado em pauta, RG. E as pessoas têm que se desprender desse pensamento mesquinho. Não pode mexer nesse tijolo, porque esse tijolo quem assentou na parede sabe, mano, foi o Dom Pedro. Esse tijolo aqui, quem colocou aqui do lado do vaso, foi o Pedro Álvares Cabral. Dá pra juntar os dois. Depois que mandaram pra baixo o Emblem, Sombra, eu acho que tudo pode demolir. É que na Vila Belmiro eu acho que é inviável, RG, porque as ruas ali são ruas residenciais. Não tem como você fazer, por exemplo, um projeto de modernização da Vila Belmiro, sendo que os vizinhos ali é praticamente uma rua mesmo. Sabe, eu já fui na vila inúmeras vezes ali e é totalmente inviável. Tem que detonar o bairro. Mas, por exemplo, o estádio do Palmeiras aqui tem história? Tem história, gente. Mas uma hora, quando pinta uma possibilidade de você modernizar e fazer uma arena multiuso, como o Palmeiras fez ali, um dos estádios mais modernos do mundo, gente, vamos parar com essa hipocrisia, com essa bobagem. Vamos colocar os eventos no ar. Desculpa. Eu concordo, mano. Mas eu respeito quem tem sentimento ligado ao Desculpa. Mas não dá pra dizer que sentimento é hipocrisia. É. Não, mas eu tô falando que não... Não, é. Peraí, eu não tô falando de sentimento. Entendeu? Eu tô falando aqui, RG, não, pra porque... parar com essa hipocrisia de pegar e falar, ai, não pode mudar, eu não falei aqui pra torcida do Santos apagar a história não, que não, já tem. Não, mas não é a torcida do Santos, é que quando você manifesta um sentimento por uma coisa que você gosta, independente, seja o estádio, que seja o cacete a quatro, isso não é hipocrisia. Mas eu não falei de sentimento, RG, o que eu tô falando aqui é com relação à modernização do estádio. Não, mas quem não aceita a demolição do estádio é porque tem um sentimento. Desculpa, o Pacaembu, o negócio é mofado, tá certo? Parecendo um queijo suíço. Um estádio hoje totalmente retrógrado, velho. Na região onde ele tá localizado, mano, eu mandaria pra baixo, mano, e que não faltasse dinamite. Mano, eu sei que você tá morrendo vontade de falar bastante hoje, então você vai falar da Bozano. Ah, hoje? Vamos falar da Bozano, velho. Ah, que beleza! Você tá fazendo merchan. Eu falo pra diabo, velho. É, malandro. Negócio seguinte, amigão. Ainda bem que fala. Hoje é quarta-feira, Sombra. É dia de afiar a espada. É, os caras vão sair pro abate. Opa. Ah, amigo. Mas se não sair bem barbeado, você sabe que você não vai pegar ninguém. É ou não é? É verdade. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Nada. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada. Nunca dispensamos aquela parte de esperta de futebol junto com os amigons. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele vai ficar lisinha, igual a perna do Rudy Landucci, o nosso pupunha. Tem também nosso modeladores pupunha de cabelo em gel, cola ou cera, Domênico Gato, pra você deixar a sua franja esperta do jeito que você quiser, pra você deixar o seu cabelo moicano igual ao do RG, pra você deixar o seu cabelo chapinha igual ao do Portuga. É isso aí, galera. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você que tá cheirando agora aí, talvez aí, uma coberta de mendigo, velho. Você que tá cheirando uma jaula de urso, meu Deus do céu. Tem que usar a nova linha de desodorantes antitranspirantes da Bozano. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Coberta de mendigo no verão. Perfeitamente. Vamos a mais ouvintes no 3284-7097. Dodô, eu peço inclusive que você possa assumir aqui um pouquinho a mesa que eu já volto. Vai fazer cocô? Não. Alô? Olha o som, bro. Alô? Oi, alô? Peidando inteiro. Ô, ele tá falando aqui, ó, do Zé Carlos Geroto Alves. Oh, Geroto, rapaz. Zé Carlos. Zé Carlos do quê? Geroto Alves, é isso? Geroto Alves, isso? Consegui, baralho! Geroto ou Geroto? All-in. Geroto Alves. Geroto. E quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 4.1, Dodô. 4.1? 4.1. RG 4.1. Hoje. É, Portuga, eu falo pra você, velho. O que, que é? Tem gente que só fala no Jerônimo, né? É. Ah, mas sensacional! Sensacional! Gostei, gostei. Porra, eu vou dizer. Foda foco. O que é Jerônimo, hein? Tá bom. Jerônimo! Ô, meu velho, e qual que é o bairro? Eu moro no Vila Iório. Hein? Mora no Vila Iório. Ah, isso aí é Zona Norte, bolacha, querido. Não. Isso é perto da freguesia. Isso mesmo, isso mesmo. Ah, pensei que era... Eu sou Benjamin, o Benjamin é o cara. Benjamin é o GPS Man. Ah, eu pensei que era aquele espaguete com alho e óleo. E aí tá lagando. Sensacional, salvou de novo. E aí tá lagando muito aí, Jerônimo, não? Geroto. Mas a chuva aí tá brava, hein, Jerônimo? Ah, daquela música do Fábio Júnior. Como é que é? Quando Geroto o mundo Eu vou dizer agora, o RG. Porra, mais do que nunca. Mas ô, louco, hein? Fala aí, velho. Fala. É o seguinte, aqui que daqui é Corinthians, né? Graças a Deus. Você torce pro Corinthians. E eu queria saber o seguinte. Eu queria falar o seguinte. Alô? Fala, velho. Ou então, queria falar o seguinte. Eu tô indo pro Cruzeiro amanhã. Ô, velho, é nóis. Tô crescendo no Cruzeiro amanhã e eu vou casar no Cruzeiro amanhã. E você vai casar no Cruzeiro? Eu vou casar no Cruzeiro, Dudu. Ô, que legal. Vai. Olha, você tem padre? Se não tiver padre, o Domênico celebra pra você também por um precinho baratinho. Não, mas tem que ser sem nota. Não, não celebra, mas... Sem nota, mano. No Cruzeiro é sem nota. Tem alto mar, né, mano? Não tem. Em alto mar não paga imposto. Deixa eu te perguntar, você vai casar amanhã na festa do branco Ou na sexta, na festa fantasia, ou na outra? Não, eu vou gravar na sexta-feira, às 5 horas da tarde, no Salão Disco. Ah, lá no dia. Sim, certeza. Isso. Você sabe que é com a presença do capitão, né? Que legal, sensacional. É com a presença do capitão. Com o capitão, o capitão vai estar presente. Lá, ele que celebra, é. Testemunha. Ele é a autoridade máxima. O capitão que vai celebrar o casamento. É ele que celebra. É, muito legal, show. Que momento, hein? Muito legal. Mas é legal, você sabe que ano passado tinha muitos casais que casaram lá. Exatamente, diferente, é bem então, diferente. Então você comprou 3 cabines, é isso? Praticamente, o... Puta, tem que levar a sogra. A celebração lá pra fazer a festa, tudo certinho. É outra cabine, um despoimento pra ser mais exato. Porque não pode misturar, entendeu? Só vai poder carcar depois. A menina fica dormindo com a mãe na outra cabine. É, lógico. Ah, para. Senão não vale, pô. Ah, já foi. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia nem só agora morreu. Mas tudo bem, mas o que vale é como. É como se não fosse, entendeu? Aí casa bonitinho, abre a porta lá da outra cabine, lá e no balanço do mar. E vai embora. Zé Carlos, e você tá ansioso pra amanhã? Tá tudo pronto já. Tudo pronto? Já tô com o voucher na mão, já tô com tudo já em cima. Boa, voucher. Pegar lá mesmo, já deve receber lá na Preciosa, né? Isso. E já vai começar o festivo lá na casa do Branco, depois na sexta-feira fazer esse imóvel de casamento, né? E vai ser legal quando sua mulher jogar o buquê no mar, todo mundo pulando atrás. Vai ser uma Não tem. Sua mulher joga o buquê, os caras vão. Nada. Ela vai jogar lá na piscina. Deixa eu te perguntar uma última coisa, Zé Carlos, porque a ansiedade é grande mesmo, porque o navio, vou dizer uma coisa pra você, eu digo pra todo mundo que o navio do Energia na Vé é um lugar onde você purifica a alma. Sim, purifica a alma. Purifica. Musicalmente falando, você dá uma purificada que você aguenta um ano inteiro depois do navio. Agora eu quero dizer assim. Começa pra falar depois do navio, mano, novo, né? Exatamente. É verdade. Você já e a fantasia? Preparou uma fantasia boa lá? Porque é o seguinte. Preparei a fantasia. Ô, Dodô, porque é o seguinte. Se você vai se lembrar de mim. Eu sou aquela pessoa que deu uma camiseta pra você. Uma camiseta? Da África, o West África. Ah, eu lembro. Então, e esse ano, mano, eles vão comemorar essa campanha 30 anos. 30 anos? Do USA for Africa, é verdade. Eu nunca vi um cara que vai casar e tá tão contente. É, rapaz, mas... O cara tá todo feliz que vai casar. Vai, eu quero ele ligar aqui depois... Vai que ele era encalhado. Vai que ele era encalhado, filho. Vai que ele deu sorte, pegou uma mina bonita e ele é encalhado. O cara que torce pro galo ali, o Josué. O Josué tá ali, ó. Tô vendo que o cara vai ficar tão feliz. O que foi? Deixa ele falar. A minha noiva, pra falar a verdade, é linda. Como diz a receita, eu amo ela. Eu amo ela, né? Ah, caramba, meu, com navio, sem navio, no barquinho, agora você foi bem. Bem faz meu amigo mãe que não casa nunca. Olha como ele é feliz. Olha a cara dele, ó. A cara dele de felicidade. Os caras são mó luz. Ah, mas não vai demorar muito tempo, não. O cara não sabe enrolar. O humano não vai salvar muito tempo. Você tá te perguntando, tá te perguntando a fantasia, porque é o seguinte, no sábado, na sexta tem a festa fantasia, né? Certo. Você vai do quê? Surpresa. A festa fantasia, assim, nós elegemos a melhor fantasia. A gente sabe que vocês estavam lá. Quem ganhou a melhor fantasia ganha o cruzeiro pra ver o Roupa Nova. Próximo ano, né? Eu já fechei pro ano que vem, já. Já fechei, esse já é fã, hein? Lógico, uma é pro casamento e o outro é pra lua de mel. É ano que vem, Mas pode namorar antes? Eu comecei em 2012. Comecei em 2012. O ano passado eu não fui, porque tive que comprar um novo casamento, né? Certo. Então todo ano eu vou. Aí quando eu falo que era roupa nova, a minha irmã tirou, falou, não, eu quero ir. Ah, elas ficam loucas, né? É, mas você foi malandro. Do ano que vem você só comprou pra você, né, velho? A mulher não. É esperto, hein? Eu só liguei, tipo assim, eu não manjo nada de futebol, essa é a verdade. Eu só liguei pra dar os parabéns pra você. Manja velho. Muito, é corintiano, sabe muito. Deixa ele falar. Pra vocês são impagáveis. Vocês sabem a importância que vocês têm no dia a dia. Eu estou pegando um trânsito monstro hoje, escutando vocês aqui, impagável. Tá muito ruim. Tá travado aqui, o elevado aqui tá travado. E olha, eu tô aqui para agradecer para agradecer o que vocês fazem com a gente nesse caso aí, dando alegria, né? E mas não só a noite também, como também na porta mesmo, o Silvio Ribeiro também é impagável. E olha, graças a vocês, tenho amizades hoje que eu levo pro resto da minha vida com esse navio, que é o pessoal do Machado da Égua, que é uma turma maravilhosa. Agora o pessoal do Cruzeiro 2015, também 2016 também, também aqui na página do Facebook. Sim. Eu só liguei para agradecer. E amanhã vai ser a festa. Tudo bem, vai ser o último preço para ser esse ano. Mas olha, vai ser o navio. Quem não foi, vai chorar. Vai chorar. Vai chorar. Então tá bom? Tá bom, meu obrigado velho. Obrigado pela atenção, ó. Ótima noite pra vocês, ó. Tô marcando comigo, meus, pra levar pra vocês uns quitutes aí. Quitutes. Na sexta-feira pra vocês, tá bom? Traz hoje. Quitutes é importante. É, nós não temos, não. Não traz hoje. Ele nós, irmão. Antecipa aí, velho. Não tem nada aqui, velho. Me ajuda aí. Tá bom. Me ajuda aí. Tá bom? Obrigado, viu, gente? Um abraço. Um abraço pra vocês e boa noite, viu? Valeu, parceiro. É, um abraço. Você ficou contente pra caramba, Domingo. É, mas... Vai casar, tá soltando fogo, gente. O que tem? Tá certo? Tá certo ele. Eu não queria que... Bom... Tá certo, esse é o Estádio 97 na Energia 97, em nome de HDI. É, meus amigos, em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Também em nome do Grupo Ésser, um nome construído com história. Olha, deixa eu ver algumas mensagens que chegaram, mano, pra gente. Mas veja lá o que você vai ler. Olha a confusão que você arrumou da última vez, tá, hein? Tá com chuva lá fora. Mas que confusão, meu. Você arrumou uma puta confusão no programa. Eu? Quando você vai ler essas porra desses e-mails, você só arruma a confusão. Deixa eu ver aqui. Eduardo Ferro diz o seguinte aqui. Eu não sei se a vinda do Wagner Love foi uma boa não, hein? Afinal, hoje ele está muito mais para um Charles Henrique Pédia em campo. Ah. Ele que mandou aqui, o ouvinte, né? Olha, o Wagner Love, se ele recuperar a forma física, velho, desculpa. Ele briga por posição com o Guerreiro. E o Guerreiro hoje é o melhor centroavante do futebol brasileiro, isso é fato. Paulo Fraga diz aqui, vocês são Oda. Né? Nós é. Obrigado. Nós somos. Igor Cavalcante Ribeiro, boa noite, amigões. A permanência do Jadson no Corinthians será crucial para o desenvolvimento da equipe na Libertadores. E pra falar a verdade, eu falei no meu programa que ele ia ficar faz 6 meses. Antes de ele ter a proposta pra ir, eu já disse, que eu sou bom pra caramba, não é verdade? Bom. O Michel seria Michel ou Michael? Depende. Como é que tá escrito? Tá escrito Michel. É Michel. Então vai, manda Michel. Michel. Quando é Michael, como é que é? Michael é diferente. Tem um azinho, é M-I-K-A-N. Não, não sei. Ó, Michael. É mais sofisticado. Esse aqui, por exemplo, é Michel, não tem o A lá. Porque o Michael Jackson tem o A lá. Isso. Né? Esse não tem. Mas eu já vi Michael com K-O-N. Michael. A mãe dele é Michael. Aquele Michael, não é com K? É. Mas a mãe dele, quando ele brigava São Paulo é Michel. Assim, Michael, passa pra dentro. Ah, entendi. Ele gritava já Elginha, já tá bom. Bom, mas esse Michel Gonçalves mandou o seguinte aqui. Ele disse que leu uma reportagem. Sim. Hoje. Que o prefeito Fernando Haddad quer fazer uma concessão do Pacaembu para o Santos. Sim. Queria saber qual é a opinião do RG sobre isso. Abraços, Michel de Santo André. Faz tempo, né? Olha, Michel, Michael, meu prezado ouvinte querido, essa novela tá faz tempo, viu, cara? Você gostaria, Gil? Legal. É melhor do que construir um aqui em São Paulo, né? Vai usando aí, velho. Quanto, se ninguém vai usar mesmo, vamos usando. O que o nosso prefeito vai fazer com o Pacaembu? Vamos usando nós, né? E o Pacaembu tá com os dias contados, né? Vai usando. Porque cada um já tem seu estádio, né, mano? É, assim que o Corinthians mesmo, de fato, abdicar de jogar lá, coisa que já fez. Então, tá jogando só na Arena. Mas por algum motivo, se o Corinthians quiser voltar a jogar no Pacaembu, ainda pode. Assim como o Palmeiras também. Mas dificilmente isso voltará a acontecer. Difícil. Se não for o Santos, porque o São Paulo nunca teve o hábito de jogar lá no Pacaembu. Já jogamos, se não for mas não tem o hábito. Né? Então, mas isso é esporadicamente quando tem um show, moto. Vai ser um jogo ou outro, né? Mas quando não pode utilizar porque estão montando palco, coisa do tipo. Se não é o Santos pra segurar o Pacaembu vai morrer, Domenico Gato. Vai viver de jogo de firma e bingo beneficente. E pra jogar lá, viu, mano? O Portugal jogou lá esses dias. Pra começar a conversar a história, 140 pau, tá? Então, além de tudo, é caro. Também, né? Além de tudo pra abrir, é caro. Rodinei diz o seguinte, sou fã de vocês, escuto todos os dias. Aí, mano, aqui é Corinthians, ele colocou aqui. Tudo nosso, mano, é tudo nosso. Samuel Canali. Boa noite, amigões. O aplicativo e o site de vocês estão dando uma travada, hein? Vez ou outra eu não tô conseguindo ouvir o programa por essas plataformas. Abraços e obrigado. Não tem nada travado, só deve ser o seu computador. Tá tudo tranquilo. Tá com vírus, manda, passa um antivírus. Mas não é, velho. São Paulo hoje deve estar um inferno. Porque o que choveu na cidade de São Paulo, Domênico Gato? Não, hoje tá osso. O bagulho tá osso. Hoje tá pano. Deixa eu ver quem mais aqui, meu Deus. Não vou ler. O RG foi pra não ler, né? Nada que cause polêmica, Domingo. Qual é que é? Nikid. Niedson. Niedson Jr. Morreu, Nikid. Defendeu Niedson, firme. É, Niedson. Niedson. É o seguinte, Niedson. Niedson. É Niedson com dois S ainda. Niedson. Niedson Arantes. O pai dele tava inspirado, hein? Bom, o Niedson Jr. diz aqui: sombra. Pior que o mano tem razão, né? O Instagram do Jackson é o @. Não, não pode ser. Tô falando pra você, Domingo. Médic Jadson. Não, não pode ser. Maravilha. Eu que disse a menina. Eu que falei. Olha lá, velho. Mas é mesmo. Não é, velho. Ele colocou Médic Jadson. Colocou porque ele acha que ele é mesmo. O pessoal da empresa esportiva entrou em contato comigo e falou, o Jadson te agradeceu. Tá não, certo? Não pode ser. E tá não mudando o Instagram dele. Eu falo, juro por Deus, ele mudou por causa disso. Tô falando. Vocês acreditam nisso? Põe o Jadson no ar e pergunta pra ele. Eu nada, velho. Ah, então vamos começar agora. Benjamin. Primeiro que se ele fez isso... Verdade, ele é um escroto, né? Eu sei, imagina. Você é o rei do Instagram, você, Benjamin. Você já viu isso aí, não? Vou tentar achar aqui. Eu não sigo o Instagram, mas se o mano tá falando, deve ser verdade. O cara colocou Magic Jadson, não pode ser. Por que não? Baita ideia. Não, cada um acredita em aquilo que quer, Domingo. Deixa ele acreditar que ele é o Magic Jadson, velho. O Jadson Paulista do ano passado tava jogando muito, mano. Isso. Vamos ver até onde vai. Tudo bem, vai. Cada um faz o que quer. Eu falei pra você não ler a porra dos meio complicado. Mas é difícil selecionar também, porque só vem coisa que dá polêmica. É difícil ver, Regina. Mas polêmica, vai. Bom, Diogo Vieira diz aqui, boa noite, Sombra, amigos. Eu adoro o programa inteiro, mas a melhor parte, me aconselho, é quando o Benja pega no pé do Motinha. Até legal, hoje eu dou risada de quando ele disse que o militante Cláudio Motta estava com a camisa da Laboste. É bom. Fernando Mazoca, boa tarde, amigos. Eternamente Palmeiras, um alô pra turma do WhatsApp. Os Malas da Caasp. Abraço, Fernando Mazoca da Vila Ema. Que beleza. Ema. Tá, isso aí. O cara colocou aí, o Sérgio Garrido. Ele diz, o lance do Magic Jadson é verdade, hein? Passou no Globo Esporte hoje. O cara colocou aqui. Falando? É cada uma, né, velho? Cada um acha o que quiser. A gente vai agora partir para mais um... Vamos fazer o seguinte. Vamos partir agora pro Momento Sem Parar? Do Estádio. Bora. Três ouvintes na sequência, porque com Sem Parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Fale com o seu médico. Sem parar em todo o lugar. Olha aí, já tocou aqui o nosso telefone. Já tem ouvinte para participar, 3284-7097, alô. Alô. Quem fala? É Carlos. Tudo bem, Carlos? Ô, consegui, hein? Consegui, baralho. Carlos do quê, o nome completo? Consegui, baralho. É Carlos Roberto Cardoso... Júnior. Carlos Roberto Cardoso Júnior. É nome devolvido no Petrolão, isso aí. Tá certo. Porra. E você tem quantos anos, ô Carlos? Eu tenho 25, ô Domênico. Olha aí, RG 2.5 hoje. Porra, o cara que terminar de falar o nome dele completinho, sem gaguejar, fica com Carlos na língua, velho. Sensacional! Tá nome cumprido, mas é sensacional, porra, salvou a hora. Caraca, velho. Certo, e o bairro? Ô, vai aqui, ô Benjinha, tá aí, ô Domênico? Tá aqui, tá embaixo do pé de manga, mas tá. Tô ele, tô olhando ele. O seguinte, ô Domênico, ô Benja. Ele, Benja. Eu vou falar o bairro que eu nasci, que eu morei até um ano atrás. É Vila Guarani, o Benja vai errar, hein? Não, isso. Vila Guarani, que eu morei na rua de Ederiksen. Se é o Vila Guarani ali perto da estação São Judas, do metrô. Errou. Não, não errei. Errou. Tem duas Vila Guarani. Sim. Tem uma ali do lado da estação São Justo, tem uma na Zona Norte. Tem dois. Eu não errei, não. Errou. É Zona Leste, Benja. Não, mano. Errou. A Vila Guarani famosa é ali do lado da estação São Justo. Errou. E pra falar a verdade, eu joguei no Guarani. Mas você nasceu aí. Onde você mora? Agora eu tô morando aqui na Belenzinho. Ah, Belenzinho é nóis. Mas no final, uma travessia da César Garcia. Isso. Aí. Então tá bom, ô velho, pastel e... Pastel do Belenzinho. É, pastel, é bom, é bom, hein? É bom, hein? Tô com fome, hoje. Pastel do Belenzinho? Bom, mas, bom, bom. Ah, para, velho, pastel de Belém, velho. É ruim, ah, é bom. É bom, a gente numera aqui no mínimo 20 doces melhor do que o pastel do Belenzinho. Não, mas não quer dizer que ele é ruim. Isso não quer dizer que ele é ruim. Sonho de padaria dá um couro no pastel. Isso é bom, é bom. Sonho de padaria. Juros, dá um pau no pastel. Mas não dá pra comparar, mano, cada doce é uma característica diferente, cada um gosta. Eu gosto de sonho. Eu gosto de sonho de padaria. Eu vou te falar um negócio que vai te surpreender muito. Comi tanto sonho que enjoei. É. Eu falo com você, para com a Deus. Eu falo com o meu amigo Atos aqui. Fala com o Mário. Eu, no Atos, bar da Moca. Eu adoro o pastel de Belém. É bom. Nossa, milagre. É porque é um doce milagre, aleluia, né? Não, mas você tem certeza? Aleluia. Mas ele gosta porque... Lá no Carlinhos, é bom, ele gosta porque é sem graça igual ele. Lá no Carlinhos tem um pastel de Belém. Ah, agora entendi. Mas é bom demais. As agora horas, entendi. Ó, lá na casa do churro, ó, na casa do churro, ah, na Moca, entendi. Tem uma roda de churro que dá um pau no pastel de Belém. Mas era bom, mas eu tô falando que churro é ruim. Eu falei que eu adoro pastel de Belém. Então, mas é o que eu tô falando. Tem no mínimo 20 doces pra encaixar, entendeu? Você entendeu? Mas a opinião é minha. A minha opinião é terceirizada. Pra encaixar, entendeu? Pra encaixar, entendeu? Pra encaixar. Se não tivesse o Carlinhos, não dava pra encaixar. Sabia? Tem uma cota nova aqui no programa hoje. Agora, se você quiser ter. É, o Carlinhos é a cota. Se você quiser a tua opinião ser falada aqui no ar, pode. É, eu tenho agora um novo produto, opinião terceirizada. Como assim, cacete? Opinião terceirizada, seu louco? Tipo, o cara, sabe o tipo fantoche? Marionete? Mas quem tá manipulando o moto? Aí depende, de quem... Não, fala no ar aí, hein? Aí você vai ter que provar, tem, né? Vários. Será que é verdade? Fala, é, fala no ar aí. Aqui, ó, o Obama achou aqui o tal do Magic Jato. Que é bom pra caramba o Magic Jato. Tá a cara dele aqui, ó. Aí, eu tô falando pra você. Mas ele não tinha um antes de ir pro São Paulo, mano? Será que ele mudou? Não, ele mudou, Mota. O nome dele acho que era Jadson 10, um negócio assim. Era, antigamente era. Aí quando era eu falei esse. Magic Jadson, ele gostou da ideia. Mas dá pra você mudar o nome assim? Dá. Dá. Acho que não, hein? Tem que abrir outro. Não, dá sim. Se não tiver o nome, acho que você consegue. Vou falar. E o que me importa, o que é o Instagram? Porcaria do Jadson. Bom, vamos lá. O Carlos. É o 10 do Corinthians. Respeita o Carlos. Respeitem o Carlos, que é o primeiro ouvindo do momento sem parar. Vamos lá, Carlos, e o time? Ô, Domênico, eu sou do time da melhor arena de São Paulo. Sobe o hino, Domênico. Corinthians, melhor arena, mano. É nossa. É o hino do Corinthians, Domênico. Mas a melhor... Coringão. Não, então... É o hino do Corinthians, então, Domênico. Então, tá errado, então, você que tá errado, eu vou provar pra você. Ah, uma pesquisa. Não minta, porque senão fica feio pro ouvinte. Não pode mentir. Domênico, você mentiu. Ele não mentiu, a opinião dele. O nariz cresce. Mentiu, presta atenção. Presta atenção. Deixa ele achar. Não, presta atenção. Você mentiu porque foi feita a pesquisa recente, não é? Não é velha a pesquisa agora. Não tem Domênico. A melhor arena foi escolhida do Palmeiras. Desculpa se você falou do Palmeiras, a melhor arena. Então não minta, não minta. Eu também sou pesquisa de quem? Eu também sou seu concordo com você. Que pesquisa determinou isso? Todo mundo quer jogar na Arena Palmeiras. Todo mundo quer jogar. Agora, não minta. Não minta, Provinte. Não, Sombra, tá aí, Domênico? Não. Sombra, o Sombra deu... O Mota tá aí, né? Tô. Sem polêmica. Onde tá o Sombra? Dica pra você, pode ir lá, que lá é legal, entendeu? Pode ir, que lá é legal. Você pode ir lá na Arena do Palmeiras, que lá você vai, dar risada. Por quê? Olha é o cara, Domingo. Mas não importa. Lá na Aninhas Parque é nós. Não adianta. Aqui, ó, deixa eu te dizer pra você o seguinte. Não adianta você falar, deixar de falar, se achar que você é. Você falou mentira, velho. Não minta. Domênico, fica quietinho. Deixa o cara falar também, gente. Não foi. Quem vai falar sou eu. Vocês ficam quietos agora. Eu tô aqui, é o que mando. Não tem esse toque. Mas é a opinião do cara. Eu corto vocês também. Pronto. Deixa eu dizer assim. Agora quem fala sou eu, e se não tiver satisfeito, pode ir embora. É, quero dizer assim, eu sou manipulador mesmo e sou, como é que chama lá aquele ditador. Cara que manda? Ditador, isso, ditador. Sou, quando eu tô aqui, eu sou ditador. Quero dizer pra esse ouvinte que tá aí ouvindo, e vai ficar ouvindo agora por enquanto, é o seguinte, foi eleito, não fui eu que fiz a pesquisa. Foi um site, vem os caras da Espanha, sabe? Aqueles caras da Europa, super conceito. Como é que foi, Portugal? De Alto Garbora. De Alto Garbora. Esses caras que vêm lá, eles são os caras que falam lá, eles que manjam do troço. Não sou eu que tô dizendo. Agora, vem o ouvinte falar uma mentira, não fica legal, não fica bacana. Eu acho que o que tem que ser dito... Não, mas com relação a essa pesquisa que você falou... Pode ter sido alguma pesquisa que eu não vi particularmente, mas qual é a pesquisa? Saiu em tudo quanto é jornal, site. Mas qual que é a pesquisa? Saiu. Mas saiu é relativo. Qual é a tem pesquisa? Que ler, quem falou? Os estádios mais bonitos do mundo, mano. Lei, não, mas peraí. Quem mas falou? Qual o site? É, pode ser o site da... Não, se você de não Madrid. Sabe, tem que trazer informação. É isso que eu tô falando. Jogar no ar é muito vago. Falar, foi eleito. Ele tá falando que não sabe. Não, eu tô dizendo, Portuga falou que não sabe. Eu não sei o instituto. Por isso que eu tô perguntando. Mas é que tá. Qual o instituto? Qual foi o critério, gente? Jogar no ar, foi eleito. Foi eleito quem elegeu? Eu não elegi nada. Não, eu também não. Mas é que tá. Quem foi a empresa? Mas pra cada ouvinte, o estádio dele é o melhor, não, porque ontem quando eu citei, mas gente, ontem quando eu citei aqui que o Corinthians era a marca mais valiosa dos clubes sul-americanos aqui, eu citei, foi a Forbes que fez o negócio. Aí quando você fala da Forbes, respeita, tá certo? Agora, se uma empresa X, que ninguém sabe quem é, falar alguma bobagem, não, eu não posso chegar aqui e trazer alguma notícia que não é verdade. Por exemplo, fala a Arena do Palmeiras, óbvio que é uma arena moderna e bonita. Mas agora pegar e falar, por exemplo, é a mais moderna do mundo? Mas desculpa. Mas tem no Google aí, foi. Não, mas gente, tem inúmeros estádios aí que são moderníssimos. Vai saber, por exemplo, ó, na Alemanha. Mas o ouvinte tem o direito de achar que a Arena do Corinthians é mais bonita e mais moderna. Só já tem informação. Então vamos ler aqui a informação. Traga a informação completa. Eu não falo bobagem aqui na rádio pra achar que eu sou bonito ou qualquer coisa dessas coisas. Site Terra tem credibilidade, não? Um pouco. Mas depende. Pouco. Ele não, pode divulgar a informação de vez. Eu quero saber quem fez a pesquisa. O Instituto. Se quem tem foi credibilidade. Eu busco outro site, porque se não saiu só nesse, saiu um monte. Eu não quero saber quem divulgou, quero saber quem foi então que fez a pesquisa. Vai estar no corpo da notícia lá. Calma. Segundo o portal espanhol El Gol, o Allianz Parque é a arena mais espetacular do mundo. O site analisou 10 estádios em construção. E entre Rússia, Espanha, França e Turquia, a futura nova casa do Palmeiras ficou em primeiro lugar. Qual que era o negócio? É o gol. Os serviços oferecidos, a arquitetura, o design de cada projeto foram levados em consideração por ser uma arena multiuso. O Allianz Parque foi aí o mais elogiado. Será uma referência no que se refere ao desenho dos estádios de futebol em toda a América. Apesar de ter... configurado de acordo com o padrão FIFA... terá dois grandes. Aí conta o que tem. E aqui tem o seguinte: olha, tem sites do Brasil, tem outras arenas aqui, viu? Do Brasil, mano. Por primeiro lugar ficou o do Palmeiras, tá? Certo. Segundo lugar ficou Stade Vélodrome, na do Olympique Marseille. França. Terceiro lugar, Stade de Lumière, do Lyon. França. Quarto lugar, o do Valência. Espanha. Quinto lugar, Beira Rio, do Inter. Eu do Corinthians. Tá aqui. Sexto lugar, Stadion Spartak, em Moscou. Sétimo, Arena Pantanal, que foi. Teve até. No Amazonas. Copa do Mundo. Cuiabá, Brasil. Oitavo, Arena do Corinthians. Nono, CSKA Moscou Stadium. E décimo lugar, Vodafone Arena de Istambul, Turquia. Olha, na boa, dos estados que disputaram a Copa do Mundo aqui, que foram sedes de Copa, na minha opinião, o mais bonito. Foi o Castelão. Já não tá na lista, já não tem credibilidade. Mas aí é uma opinião sua. Não. Pessoas que foram, tá certo, nos estádios. Mas não é do clube, mano. Ele tá citando um estádio completo. É só a parte da leitura, mano. Por isso não. Mas desculpa, qual que é? Entendeu? O gol? Eu nunca ouvi falar disso daí. Você tem que se formar melhor. Você nunca lógico. Não é porque você não conhece. É o gol, para. Você para de pergunta aqui. Se fosse o Niemeyer que tivesse dito, falar, não, beleza, eu vou dar um. Fosse uma equipe de arquitetos, você tem que conhecer. É o gol, Instituto Avalone, para. É gol, não conhece. Então, só um minuto. Então tem mais um aqui. Em enquete publicada sexta-feira. O do Bayern não tá aí? Em enquete publicada nessa sexta-feira. Deixa eu ver que sexta-feira, 20 de fevereiro. Enquete é o torcedor que vota, gente. Aí vamos ver ele dar pro outro lado. Pelo site inglês Stadium Database, o do Palmeiras, inaugurado no final de 2020, foi eleito como o melhor estádio do último ano, com cerca de 33 mil votos a favor, liderados pelos brasileiros, que deram 25.223 pontos. Mas, gente, arena. É enquete, gente. Enquete, o cara coloca no site do Palmeiras e fala, vota lá. Isso é outra coisa. Enquete. É uma outra coisa. E que é enquete pra você? Aquele era uma coisa, sim. É outra coisa. Sim, mas vamos falar com o menino. Mas é que tá enquete, aí, gente. Enquete, eu monto uma enquete aqui no site da Energia. Tudo o torcedor vai lá e vota. Desculpa. Deixa o ouvinte falar. Tudo não. Não é isso. Mas eu tenho o direito de contestar um site que chama Data Golo e o outro que chama Data Base, gente. Desculpa. Mas e pro cara que, pra ele, é o Corinthians. Com o rapaz aí, vai. Ô, amigo. Eu não vou ficar falando mais porque... Ah, tô aqui. É só ler. É dele. Não precisa falar mais. faz pra não dar murro em ponta de faca. Não é isso. Como é que chama? É o golo. Chama o site. Faz mal, eu entendo que precisa se informar. Às vezes. Justamente. E outra coisa, eu entendo que o corintiano, às vezes, o corintiano. O que significa o é o golo? O que significa o é o golo no parâmetro. Não, de estruturas. Amigão, só me responde uma coisa. Qual outra pesquisa que você viu do El Golo? Nunca tinha visto essa. É o Golo ou é o Golo? Não é o Golo, animal. Não é Golo. Golo é em Portugal. Eu tô indo embora, tchau. Eu quero ver o Golo no Morumbi, que é o melhor estádio do Brasil. E quantas enquetes você participou do Database aí que o Domenico citou? Não, mas no site da Libertadores... Diz que o Corinthians é o melhor estádio da América Latina. Então, quer dizer, tem coisas que são divergentes. Você não entendeu. Deixa pra lá, vai. Fala do Corinthians, Domênico. Eu acho que o que importa, Domênico, é assim, ó. Não é difícil, o cara entendeu muito bem. Você também não entendeu nem. Eu entendi muito bem. O corintiano é difícil entender. É que eu acho que não tem credibilidade nenhuma que você falou. Tem credibilidade o que você fala. Ué, justamente. Te mostrei, ó. Por exemplo, a Forbes. Você já ouviu falar da Forbes? Você já ouviu falar da Forbes? Tá falando do lugar. Você já ouviu falar da Forbes? A gente nunca realmente nunca ouviu falar desse lugar. Viu, Matias? Forbes é um lixo também, pronto. Então, pra você, mas a Forbes. Também, Forbes não, peraí, mas aí é se expor demais. Fala com o rapaz aí. Amigão, por exemplo, quando eu vou falar de pesquisas aqui no programa, eu vou buscar. Tô falando. Se você deixar, eu vou falar. Amigão, quando eu vou falar de pesquisas aqui no programa, eu trago, por exemplo, empresas aí que são conceituadas. Por exemplo, a Forbes é uma revista aí, tá certo? Que fala de finanças, etc. e tal. Eu acho que tem embasamento pra falar a respeito de alguma coisa agregada a esse assunto. Agora, com todo respeito às fontes aí que o Domenico citou, pode ser que seja aí uma grande bobagem que eu tô falando aqui, mas eu, particularmente, nunca ouvi falar a respeito. Pode ser que seja, talvez, aí uma referência no assunto. Você tem que se... Não, mas é que tá. Eu gostaria, sinceramente, vou entrar daqui a pouco aqui, porque pode ser que seja uma referência. Não, eu posso estar falando uma grande bobagem. Portuga, é que foi falado agora, pra caramba. Foi falado pra caramba em tudo quanto é lugar. Televisão, foi divulgado, tudo. Foi divulgado no Jornal Nacional. Oh. Eu não vou ficar debatendo com relação a isso. Falem do Corinthians e vocês aí, pronto. Mas quem começou a falar do Palmeiras foi você. Eu ouvi só não pode. Não, ele falou pra colocar o hino da melhor arena. Eu expliquei pra vocês. Pra ele é a melhor. Não é a minha e nem a dele. Mas não é a tua nem a minha. Mas é ele que vai falar. É a opinião de quem comprou. Ele pode, mano. Ele pode falar que a melhor arena é do Corinthians. Não vai entrar aqui e falar mentira. Mas lógico que pode, Domênico. Continua o programa. Gente, nós estamos há 15 minutos discutindo um negócio sem nexo. Justamente, o ouvinte é corintiano. Mas é que ele não pode, o cara pode falar. O ouvinte é corintiano, óbvio que pode. Óbvio que pode. O torcedor do Corinthians é a arena, o Corinthians, o torcedor do Palmeiras é do Palmeiras. Mas aí que tá, é uma decisão tão óbvia que deveria ter sido encurtada em um minuto de participação. Mas, infelizmente, a gente tá 15 minutos discutindo isso. Mas, amigão, hoje o Jadson reescreveu a história do Brasil. Fez o quê? O Jadson reescreveu a história do Brasil. O Jadson hoje ele conseguiu ofuscar o Dom Pedro. Volta pro estádio. Ficou feliz com a permanência do Jadson? Cara, eu acho que o Jadson, eu acho que assim, ele calou a boca de muita gente, né, mano? Porque eu era um crítico ferrenho do Jadson. Acho que em 2015 ele tá jogando muita bola com o Tite, com uma posição nova, tá jogando muita bola. Eu acho que assim, cara, se eu me colocar no lugar do Jadson, na razão, eu iria. Eu iria porque é o último contrato da vida do cara, o cara tem 31 anos. Sim. Nós sabemos que o Jadson é um cara muito instável. Amanhã o Jadson para de jogar bola, ele volta pro banco e vai falar, puta aqui, eu fiz. Entendeu? Mas eu acho que ele provou, assim, pra torcida do Corinthians, né? Olha. Eu acho que ele vai ser um cara muito elogiado daqui pra frente. E a torcida vai ter muito mais paciência com ele também. Respeito a tua opinião e acho que se o Jadson jogar o que ele jogou contra o São Paulo daqui pra frente, aí eu também vou mudar minha opinião. Mas vocês estão falando do Jadson? Porque o Jadson contra o São Paulo realmente jogou muito. Pra mim foi a melhor partida dele com a camisa do Corinthians. Mas foi um jogo. Um jogo. Mas não, esse ano ele vem jogando, né? Mas tem... jogando o quê? Que teve... Ele contou o Torcer Caldas, o time inteiro jogou bem. Ele não jogou nada demais, nada excepcional. Contra o São Paulo ele jogou muito. Gente, mas estão falando do Jadson, parece que é o Zico. Ué, mas aí que tá, faz parte do elenco vitorioso. Se ele começar a desmanchar o time vai cair pelas tabelas, aí tá maluco. Tô falando o seguinte, ano passado não jogou nada, zero, nada. E teve o ano inteiro e não jogou nada, tava lá encostado. Esse ano começou agora, calma. Repito, se ele jogar o que ele jogou contra o São Paulo, aí eu também mudo de opinião. Mas por enquanto é cedo. Eu acho que tem um exagero, só isso. Não, mas aí que tá, Benja. É, eu acho que a permanência do Jadson é bacana. Primeiro, por ele estar jogando bem. Hoje o Jadson no time do Corinthians, ele é protagonista. Jogou uma partida boa. Não, não é uma. Então você não assistiu o jogo contra o Once Caldas. Acho que você estava num show, até você não, falou. Não, não, contra o seu caso, não. Diferente do senhor, eu estava no estádio. Ué, eu preciso estar no estádio para poder ver que o cara não, jogou não, bem? Não, você falou é que você pega no pé do não, Jadson. Não, você falou que eu estava num show. Não, você outro dia foi num show. Você não assistiu o jogo não, do Corinthians, não, você estava num show. Não, não, não. O que jogo... show que você foi? Contra o Once Caldas, eu estava no estádio. Ué, qual o jogo que você foi num show e você não assistiu o jogo? Como que eu vou lembrar? Ué, você fala. Que show? Você vai. Cada semana você vai em um show? Eu costumo ir cada semana. Não é porra nenhuma. Teve um jogo do Corinthians aí que você falou que você não ia assistir o jogo, que você ia estar num show. Mas o Jadson esse ano tá jogando bem. Tá jogando bem. Contra o São Paulo ele foi protagonista, contra o Once Caldas ele foi bem. Não, contra o Once Caldas ele não foi protagonista. Ele foi, foi sim. Ele ao lado do Danilo e do Elias contra o São Paulo foram os três protagonistas. Contra o Once Caldas também foi. Contra o Once Caldas o time inteiro jogou bem. Agora você me deixou encafifar. Por que não foi um show esse ano ainda? Ué, você falou que iria. Foi o show do Santana, se eu não me engano. Foi Santana? Não sei, você foi num show mesmo. Você foi num show. Você saiu daqui e falou que ia pra um show e não ia ver o jogo. Não, foi ver o Paul McCartney. Não, não foi o Paul McCartney. Também. Não, mas não foi. O único show que eu fui. Não, você foi um outro. Então você foi dar um perdido aí. Qual show esse ano? Só foi o Paul McCartney. Foi dar um perdido. Você falou no ar que esse ano foi mais jogo do Corinthians que o senhor. Ah, nossa. Primeira vez que você foi no estádio do Corinthians. Foi em um. Mas eu não fico aqui falando toda hora que eu sou o cara, que não sabe que eu sou o arquibancada. E fico inventando historinha aí. Foi lá no camarote comer foie gras. Vá se lascar. Aí camarote eu prefiro não ir. Eu sou arquibancada. Eu não via no Pacaembu como você não ia. Eu sou arquibancada. Ô, amigão. É arquibancada. Ô, amigão. Fala aí, mano. E com relação a esse time do Corinthians aí, amigão, a sua expectativa é boa? Você acha que tem que jogar ali Sheik, Wagner, Love e Guerreiro? Ou você acha que o Tite tem que manter ali o Jadson no meio junto com o Renato Augusto? Enfim, dá a sua opinião se você fosse o treinador do Coringão. O que você faria? Mano, se eu fosse o treinador do Corinthians, eu ia manter o esquema que tá agora, porque eu acho que o Corinthians, com o Tite esse ano, com o Sheik, por incrível que pareça, o Sheik tá jogando muito com o Tite, né? Voltou a ser aquele Sheik de 2012, né? E eu acho que, assim, só entra, na minha opinião, o Guerreiro, voltando, tendo condições de voltar pra Libertadores, voltando no ataque do lado do Sheik. Eu acho que o Wagner Love tá chegando agora, tem que esperar um pouquinho, tem que entrar em condições, e com o tempo, se ele se mostrar em condições de entrar, ele entra. Eu acho que o Corinthians não tem hoje uma estrutura defensiva para colocar três atacantes, né? Porque o Elias é um jogador que está saindo muito. Se você coloca três atacantes, você vai ter que segurar ele um pouco mais atrás. E isso vai estragar o Elias. O Elias está jogando hoje, jogando como ele jogava antes, indo e voltando, depois da saída do Manas com a entrada do Tite. Então, acredito que o esquema é esse, somente com a entrada do Guerreiro no lugar do Danilo. Ah, mas eu também acho, cara. É, o time do Corinthians, eu acho que tá. O que é isso? Você tá vendo no tablet? Os ouvintes estão me enchendo o saco agora com o negócio de votação de estádio aqui. E pelo que eu tô vendo, não, pelo que eu tô vendo aqui, ó, é, o resultado final: 134.725 pontos, tá certo? Número de votantes: 33.834. Ou seja, voto popular. Não adianta os palmeirenses me mandarem isso daqui, porque, ó, o próprio palmeirense tá dando tiro no pé. Isso aqui é voto popular, é enquete, gente. Você acha que aí perde muito valor? Não, não é questão de perder valor, Portuga, mas quando você faz, por exemplo, aquela época lá, Maradona e Pelé, quem jogou mais? Mas não é isso. Colocaram Maradona como principal jogador. Ninguém viu Pelé. Justamente, porque o tiozinho, o veinho lá, o cara tá ouvindo no rádio, o cara tá comendo biscoito, o cara vai botar na internet. Não é isso. É, os caras estão me mandando aqui. Tô mentindo aqui, Benjamin? A votação foi organizada pelo Stadium DB. Só um minuto, você vai falar. Que horas é o jogo de São Paulo? Site especializado em campos de futebol. Site especializado em campos de futebol. Sim. O Stadium DB. E você viu aqui, ó. É o mesmo site, pesquisa, a mesma fonte. Olha lá. E número de votantes, 33.834. Então, essa foi a última pesquisa, mano. Tô falando de uma outra que saiu antes, na semana, duas semanas atrás. O Portugal leu, todo mundo leu. Aqui no estádio lembro. Então pega o negócio. Falou. Acabei de ler antes o El Gol lá. Então, mas é o que eu tô falando. Porque, ó, tempo esgotado com esse negócio. É o primeiro ouvinte. Pode ser um descuido meu, mas eu não conheço esse site. Pera só um minuto, deixa eu fazer uma pergunta. Não adianta ficar discutindo isso, até amanhã. Que horas é o jogo do São Paulo hoje? 10 da noite. Depois da novela. Por que o cara tem que sair às 7 pra ir no jogo? Sua casa aqui do lado. O cara mora 3 quadras da rádio. Você que fala que mora no quadrilátero de ouro, que daqui pra tua casa 5 minutos. Não. O que foi? Fala, Motinha. Primeiro, não tem que dar satisfação pra você. Você falou pra mim. Segundo, é como você fala, como você é sempre grosso, né? Você gosta de falar, não tem nada a ver com você. O problema é meu. Eu já pedi pro meu chefe, ele liberou. Segundo. É, pra chegar lá mais cedo. Quem tem teto de vidro não pode falar nada disso, porque ontem o senhor chegou faltando 15 minutos pra acabar o programa. Fica na sua aí, ô perdidinho. Mas eu fiquei cagando regra pra ninguém. E abraço pros ouvintes, hoje é tricolor 3-0. Sabe por que ele vai cedo? Porque ele fica lá. Com os carinha dele, com a patotinha dele, babando o ovo. Aidar, dá logo a carteirinha pro cara. Então tá certo. Carlos, mande seu abraço, por favor. Vamos lá. Vai lá. Ô, Domênico, vou mandar um abraço pro Fabiano Macaúba, trabalha comigo lá, né? Fabiano Macaúba, Arildo, Cleiton Rosendo, tô recebendo mensagem dos caras explodindo meu celular aqui. Pô, Fabiano Macaúba é nome de centroavante do CRB, velho. É nome de centroavante que joga no CRB. Gol de Fabiano Macaúba. E é palmeirense também, igual o Domênico. Ele fica bravo comigo, igual o Domênico. Não, não tô bravo. Não tô bravo. Eu sou fã. Não tô bravo, tô só explicando. Todo dia que a gente tem que fazer essa brincadeira do futebol, porque se não, o futebol perde a graça. Mas eu não tô bravo, só tô explicando. Ué, só isso. Não, sim, Domênico, que até, assim, não voltando... Eu tentei passar a explicação, eu não quero mais. Não, assim, eu agora, vamos falar sério, eu acho o estádio do Palmeiras um belo estádio. Eu acho o estádio do Palmeiras um belo estádio. Eu vou te falar sinceramente, eu já fui no estádio do Corinthians, quem vai lá dentro do estádio... Eu acredito que você nunca foi, mas eu também não, nunca fui no do Palmeiras. Entendeu? Mas quem vai no estádio do Corinthians, o pessoal fala muito porque é Itaquera e tal. A localização do estádio, o acesso é muito fácil de chegar. E dentro do estádio, cara, eu não tenho absolutamente nada para reclamar. Então, assim, acredito que o do Palmeiras também seja no mesmo nível. Isso é importante pro futebol. O futebol brasileiro ganha muito com isso, né? Agora tem essa notícia que talvez vão construir um estádio pro Santos. Se construir, é muito bom também pro futebol brasileiro. Quanto mais estádio de primeiro mundo tiver, melhor pro público brasileiro. Mas Itaquera, amigão, quando você vê do metrô, parece o Vaticano, velho. Você bate o olho assim, você vai chegando próximo, é como se fosse o Vaticano, a região número 2. E eu que moro aqui do lado do metrô, mano, às vezes eu vou até Itaquera ali só pra ver o estádio, só pra dar uma batida e voltar. Ué, é muito louco, mano. Faz bem pra vista. Então tá bom, Carlos. Então tá bom. A gente precisa correr aqui, amigo. É por causa dos três ouvintes na sequência, tá bom? Obrigado, meu velho. Falou, Domênico. Obrigado. Valeu, velhinho. Valeu. Abraço. Abraço, meu grande amigo Moacir Bianchi, Palmeiras de quatro costados. Isso. Na sequência, vamos pra mais um ouvinte. Só deixa eu mandar aqui um abraço. O Jeová dos Sem Parar. Sim. Tá ouvindo, mandou um abraço pra todos aqui da mesa. É o momento Sem Parar, senhoras e senhores. Vamos lá. Abraço, Jeová. Fui testemunha dele muitas vezes. É verdade. Vamos lá. Alô. Ah, esse é o momento de separar, hein, do estado. Mas é três ouvintes na sequência com Sem Parar, o seu tempo rende muito mais. É sem verdade. Parar em todo lugar. Alô? Oi, boa noite. Boa noite, quem fala? É o Thiago. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Domênico, você? Tudo bem, Thiago com TH ou só, ou não tem o um H? Com TH. TH. Thiago do quê? Del Barco. Del Barco. Isso. Que foi? Qual foi a graça? Tamo junto. Lembra dele, Domênico? Tamo junto, Palmeiras. Ah, o Barco. É, tamo junto. Ô, velho, quantos anos, hein? Tem 27. É que o Gil número 2 é 2.7 hoje. É, cada um na sua. Ah, por quê? Como assim? Teve um que deu o iate, né? O outro deu o barco. Ah, sensacional, é verdade. Outro deu o bote. Dá, deu. Né, agora vocês estão percam hoje a minha volta pra televisão. Hoje? Hoje? Eu vou quarta? Concorrer com o jogo, é. Hoje à noite. Sim, vai tomar um cacete do jogo. Agora não vou nada. Ó. Lamentável, hein? Eu tô de volta. Pô, vai entrevistar assassina quem? Lá, velho. Lamentável. Que assassina? Vou entrevistar a Suzane. Suzane, vamos ver. Tá de brincadeira. Sandrão Boca de Veludo, deixa eu chegar perto. Tá no Brasil mesmo. Vou entrevistar. Deus, hein? Muito triste. Amigo, não é fácil, não. Lamentável. Ô, velho aí, o bairro. Bairro é Vila Anastácio. Vila Anastácio. Vila Anastácio é nós, parceiro. Pô, rapaz. É perto ali, pertinho de Pirituba. Não, fica na Lapa, beijo. Então, vem cá, bacana. A parte que fica a Vila Anastácia e Pirituba, Se fosse. Pô, se é Pirituba, Lapa é Lapa, velho. A Lapa lá embaixo. A Lapa lá embaixo. É do lado de Pirituba. Olha os ouvintes concordando aqui fora comigo. Tá louco? A pergunta é. Então esse ouvinte deve ter chegado ontem na Vila Anastácia. Mas você já viu a Lapa lá embaixo? Não, mas você já viu a Lapa toda? Se quiser, pode ir. Você viu a Lapa lá embaixo? Vai lá no banheiro, lava a mão. Você viu a Lapa lá embaixo? Vila Anastácio fica perto da Vila Leopoldina. Vila Leopoldina ali, perto do Ceagésio e tal, não é perto da Lapa. Ah, agora você vai começar a mudar os bairros. Não, a geografia de São Paulo agora. Eu tô mudando os bairros. Vila Leopoldina não é do lado da Lapa? É Lapa, considerado Lapa. Então, o que eu tô falando, animal? Então, porra. Pirituba ali, toda a região, tudo é Zona Oeste. É. Não, também, mas não faz parte da Lapa. O CEP diz o quê? Lapa. O CEP de Islapa, o CEP de Espirituba. Tá bom. Vila Anastácio, eu vou muito na quadra da Dragões da Real, lá abaixo pro Tomate, gente. É do lado ali. Tá bom. E o time, o time? Ô, Domênico, Palmeiras. Ai, nós. Eu fui com você, ô Domênico. Oi. Eu fui com você, acho que há 13 anos atrás, quando o Palmeiras caiu a primeira quando eu ia, né? Divisão. Quando eu ia pro estádio, né? Eu fui com você na época, eu tinha acho que uns 16 anos. Nossa, também. O Domênico tinha topete, velho. Faz tempo? Tinha, Rivian. É. O tempo passou e os tinha cabelos foram. Tinha topete, velho. O Domênico tinha cabelo naquela época. É. Tinha mais que hoje. Não Benjamin tinha... fazia trança. Naquela época não tinha tanto, não. Mas 13 hoje... anos? Caraca, naquela época eu já não tinha, imagina hoje, né? Eu usava black. Eu usava bandana, né, Domênico? Bandana. Na sua antiga época. Ô, meu velho, e aí, hein? Você tá gostando desse time novo? Aí você tá achando que vai demorar pra dar liga? O que você tá achando? Ah, vai demorar um pouco pra dar liga, né? O time ainda não tá certo, não se acertou ainda, né? Falta um pouco ainda de entrosamento entre o time. Desses jogadores que chegaram, você achou qual foi o melhor? Que você falou assim, pô, esse aí gostei, foi legal. O... Ah, esqueci o nome. Aquele argentino que tá jogando bem agora, não tinha? O Alione? O Cristaldo? Não, o Cristaldo. Cristaldo. É, mas o Cristaldo já tinha vindo, né, na época do... Domenico, deixa eu falar uma coisa pra você. O Cristaldo... Do Gareca. É, o Cristaldo, na minha opinião, isso aí. Eu acho que ele nunca vai jogar bem, até porque tecnicamente ele é um jogador fraco. Mas ele tem uma vontade, cara. Ah, então, mas... Mais vontade que ele ninguém... E ele sabe que ele é limitado. Então, e por ele, isso vai que embora, ele vai embora. Né? Ele vai em todo... Aquele gol que ele fez, isso aqui, isso pode a bola fazer tava a... perdida. Pode fazer a diferença. Sim, né? Mas ele é fraco tecnicamente. Eu acho que o menino Jesus pode ser melhor. 200 vezes melhor que com a bola no pé. Mas o Cristal tem uma vontade que contagiou os companheiros, a torcida. Entendi. É um cara útil. E o Zé Roberto, você gostou? Ah, o Zé Roberto tá jogando bem, né? Bom, tá jogando, né? Tudo aquilo, mas, mas tá quebrando o galho, né? Tem uma idade já, né, o Zé Roberto. E o Dudu, gostou? Não, Dudu, não tô gostando, não, viu? Não tá gostando? Não tô gostando, Dudu. Tá jogando bem, Dudu? Ah, os jogos que eu vi dele, eu não curti. Realmente, eu tô achando que ele tá jogando... Ele tem um futebol melhor pra mostrar. Tá certo. E esse negócio do Valdívia aí, você... renovaria, não renovaria? O que, que você acha com relação a isso? Não, o Valdívia tem que voltar pro Chile. Já era. Não quer mais Valdívia? Não. Chega. O Valdívia tá só torrando o dinheiro do Palmeiras, porque jogar futebol ele não joga mais. Tá certo. Então tá bom. Agora o Palmeiras pega aí o... Qual que é o time lá, Capivariano? Quem que é? Capivariano. Capivariano. É do... Capivariano? É, Capivariano. Capivariano? Ô, Capivarianos, Domênico. Já entrou no Capivarianos? Quanto vai ser o jogo, Thiago? É sábado o jogo? Acho que vai ser uns 3-0, Palmeiras. 3-0. Então tá bom. Você quer mandar abraço? Manda abraço. Quero mandar um abraço para os amigos aí do... Que a gente tem um grupo no WhatsApp chamado Cornetas FC. Já ouvi falar desses aí. É legal. O pessoal segue vocês. Eu tô ligado. Bacana. Manda um abraço a todos lá. Manda um abraço para todos. E um abraço para vocês também. Tá bom. Obrigado, Thiago. Obrigado a você. Valeu, um abraço. Falou, galera. Alô. Vambora. Agora sim, é o Momento Sem Parar. Momento Sem Parar do Estádio 97, meus amigos. Três ouvintes da sequência, no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Tudo sem lugar, parar, né? Em todo lugar, mais um ouvinte participando, já tocou as drubas aqui, ó. Muito bom. Ih, caiu aqui. Calma, que tem mais ouvinte. Calma. Tem mais ouvinte, pegar aqui. Esse não tava usando aqui, sem parar. Alô. O jogo do Palmeiras, do São Paulo hoje é meia-noite? Alô. Não. 8 horas? Não. Alô. A outra saiu às 7? Ah, quem mas fala? É aqui, até chegar lá... É. Alô, quem fala? Que é no Rio, João. Alô? Quem fala? Demerson. Emerson. Emerson. Isso. Emerson. Não, é Demerson. Fala a verdade, Demerson. É o Emerson disfarçado. Ah, tá, é o Demerson. E o Emerson que não jogou por causa de um furunco no Corinthians. Ah, não tem, não teve um jogador que chama Demerson? Tem um zagueiro que joga no Bahia que chama Demerson. Ih, tá ruim a ligação. Ó, ele tá tossindo, Domingo. Caiu, viu? Tossiu, morreu. Parece aquela linguagem de desenho. Mais um, vamos lá. Vamos lá pro terceiro ouvinte. 32847097. Vamos ver, alô? Alô? Quem fala? Ó. Alexandre Teixeira. Ó. Alexandre Teixeira. Alexandre Teixeira. Quantos anos, Alexandre? É Alexandre Teixeira, só isso? Só isso. Alexandre Teixeira, só isso. E quantos anos? 43. 4.3, ó, RG. Hoje, RG, final da novela. Gente. José Pedro quase morto. Tem pra tudo. Como assim final da novela? Hoje é o final, último não, capítulo? Tá, reta final. Tem pra tudo. O que que tem? Como assim tem pra tudo, RG? Tem quem cheira, tem... Ah, não. Sensacional. Eu nunca vi nada igual. Nada igual, nada. Ô, velho. E o fala, bairro, Danilo. Qual que é o bairro que você mora? Eu moro na Vila Augusta. Vila Augusta. Ah, Augusta. Ali é Guarulhos. Amigo. Bom lá, é? Bom lá é bom. E você, Augusto? É bom lá. E você, Augusto, ele mora lá, velho? Eu tenho muito lá. Eu sabia que você ia salvar a hora de novo. O Portuga, eu acho que só conhece lá quando ele era magrinho. É verdade, era. E lá era bom, rapaz. Então, vou falar. Então faz tempo, hein, Murilo? É lugar, não faz tanto, não. É o lugar onde tem mais mulher bonita em Guarulhos. Já andei muito aí na Vila Augusta. Só que essas mulheres bonitas que você tá falando já virou velhinha, né? eu tô com a certa, eu tô já beirando os 40. Faz tempo. Mas eu vou falar o seguinte, o Domênico foi testemunha, eu no meu Jauro dos Tempos, né, em eu Guarulhos. Eu fui testemunha? É, de algumas coisas, né, Domênico? Ah, era algumas bom. Algumas coisas. Mas, Alexandre, qual que é o vai time, bom. Oi? Time? Corinthians. Ah, Coringão! Amigão! Só um minuto. Daqui a pouco tem Linense e Corinthians. Só vou ler um tweet rapidinho. Sim. Oba! Oi! Oi, RG. O Rafael Linhares falou aqui, o Motinha é igual o PMDB, não importa quem vence, ele tá sempre no poder. Que beleza. Que beleza, né, Motinha? Ô, amigão. O cara tá perguntando se o Motinha foi a pé pro Morumbi. Ah, você pega muito... Você acaba com o Mó. Ô, amigão. Fala, mano. Daqui a pouco tem Linense e Corinthians às 7h30 da noite. Vai começar já, daqui uns... Treino de luxo, minutos. Né? Treino de luxo, né? Pô, oh, mas eu não acho que possa ser encarado como um treino, não. Eu preciso jogar luxo. Sério, mano. E eu vou te falar, ô, amigão. Tem que entrar forte contra o São Lourenço na próxima partida da Libertadores. Eu vou te falar, falar de novo a mesma coisa e tal. Mas eu vou dizer agora pra você. Esses estaduais, é o fim da picada. Ninguém vai querer saber. Verdade. Olha aqui, ó. Eu tirei um trecho do negócio, RG. Vasco e Fluminense domingo. Vasco e Fluminense, amigão. Que é clássico. Deu 232 mil de reais de renda. Levaram esse jogo pro Engenhão. Aí, não, foi Engenhão? Agora não é mais, é estádio Newton Santos. Newton Santos. É, porque é o cara da briga com o Maracanã. Olha isso, amigão. Líquido, tá? Tirando os impostos. Quanto tal, deu a renda? 232 mil bruto. Aí tirando as despesas, impostos e tal. A Federação do Estado do Rio ficou com 43 mil reais. É. O Vasco com 16.495. E o Fluminense com 5 mil reais. Corinthians e Linense hoje, é lógico que é um trem de luxo. É, e outra, ele dá dinheiro pra alguém. Alguém tá ganhando. Entendeu? Em todo lugar alguém tá ganhando. Não adianta, os times estão na Libertadores, ou então quando tiver a Copa do Brasil, você acha que alguém vai lembrar que vai ter um jogo? Só corintiano e palmeirense, que é tudo louco, xarope, mas os restos dos outros times, Santos, eu duvido que vai lembrar, São Paulo. Igual o Mano aí, o Mano tá preocupado também, eu também, porque a gente é corintiano de xarope. Mas se você, eu não vou gastar 250 pau lá pra ir lá no estádio pra ver se Linense, é louco. Eu vou te falar, eu não tô nem um pouco preocupado com o jogo de hoje, porque... A preocupação maior é de ver o time jogando bem, né? Então, é claro. Fala, se deu liga... Então, porque é um treino de luxo. É. Mas o Corinthians não deixa, não tem. Ah, ele não deixa. O Corinthians não tem deixado essa dúvida, né? Não, mas a última partida foi ruim, RG. Não. Eu digo. É o que ele tá falando. Com relação ao Campeonato Paulista, o Corinthians não tem deixado dúvida, porque. O Corinthians jogou três partidas em 2015 que valiam alguma coisa até agora, certo? As três que valiam, o Corinthians jogou bem. Não, é o que eu tô falando. Não, as duas, o Caldas e a partida contra o São Paulo. Vai jogar bem no Paulista quando pegar Palmeiras, quando pegar Santos, quando pegar São Paulo. Quer dizer, o grau de concentração. Você lembrou do Santos, RG? Oi? Quantos pontos tá o Santos? 14? É, por aí. E quanto tá o segundo colocado? Ah, o Santos precisa perder umas 10 partidas pro time alcançar, velho. 6 pontos. É. Ah, então, mas é o que eu tô dizendo. Os grandes sobram nas chaves. E o Corinthians vai jogar bem ou vai ter uma concentração quando for clássico. Fora disso, não vai. Ô, amigão. Desculpa. Ele jogou 4 boas partidas esse ano. Jogou muito contra o Palmeiras também. Então. Ele jogou bem contra o Bayer Leverkusen. Não, foi uma partida que vale alguma coisa. Valia. Era o nome do Corinthians lá fora, mano. Ô, amigão, mano. Eu tô falando sério. Mas, ô, amigão, o Corinthians, quando ele sai, ele tem uma expectativa no gringo, mano. Que é como se fosse o Barcelona e não jogar. Mas você não consegue falar sério uma vez. Eu tô falando sério, Rigi. Para de falar. O Corinthians, ele carrega um brasão no peito, Rigi. Porque mesmo o Corinthians tendo repassado esse brasão agora e tá com o Real Madrid, tá certo? Do verdadeiro Mundial. O Corinthians ele ainda detém, como se fosse uma sombra, um alto relevo na camisa. Porque tá muito fresco, aquele brasão na nossa camisa. Deixa eu ouvir. Então, quando falar. O Corinthians ele sai, ele vai jogar no exterior, o gringo ele cria uma expectativa. Vou ver ali o Jackson. Vou ver ali o Guerreiro. Vou ver ali o Renato Augusto. É. Fala, mano. Mano, pior que você tá certo mesmo, mas é melhor a gente não pensar falar nisso, que os caras começam a ficar com inveja. É. Aí o Corinthians começando a jogar bem, a gente tá fudido. Então, não, calma aí. Vamos deixar mesmo. A boca. Mano, ele falou que tá curtido. Mas o amigão. Mas o amigão. Eu tenho que ser humilde, mas o Corinthians não deixa, mano. Pra você, pra todo mundo aí. O Corinthians, eu queria saber o seguinte: a gente falou que o Mano ano passado, ele não fez um mau período. Eu acho que ele tava montando o time do jeito dele, que eu também não gosto, ele tava conseguindo. E o Tite pegou um time mais ou menos razoável, já pronto. Cara, qual é a porcentagem, na opinião de vocês, dos jogadores quererem jogar do jeito que o técnico quer? Cara, porque se coloca outro time na mão do Tite, será que esses jogadores iam fazer a mesma coisa? Eu não sei, na minha opinião, acho que é 70% jogador e 30% técnico. Não sei, todo mundo fala que o Tite ficou um ano aí pensando, treinando. Cara, não sei. O que vocês acham disso? Mas, ô, amigo, eu acho que o Tite ele tem uma influência muito grande aí na boa fase do Corinthians, cara. Você pega, por exemplo, o Sheik. O Sheik era um jogador que o Mano Menezes não podia ver pintado de ouro na frente dele. Tanto é que dispensou o jogador para ir atuar no Botafogo. O mesmo Sheik que o Mano Menezes dispensou é o Sheik que hoje tá carregando o Corinthians nas costas também. Tá certo? É o jogador que joga pelo Tite. Assim como o Elias. O Elias ano passado, ele não rendeu talvez 1% do Elias que tá jogando esse ano. O Elias falou que o ano passado ele era um cara mais contido, ele ficava ali muitas vezes ali na cabeça de área, ali revezando a posição com o Ralf, por determinação técnica, tá certo? Ou seja, o treinador pedia para que ele fizesse isso. Com o Tite falou, Elias, você tem que ser aquele velho Elias, você não tem posição. Você acha que você tem condições de estar lá na frente? Vai para frente, mas não deixa a defesa desguarnecida. Volta para ajudar na marcação também. É um cara que cresceu muito, voltou a ser aquele Elias da primeira passagem. Então eu acho que o Tite, cara, ele tem um peso 2, sim. Não dá para falar que o treinador é um mero cara que tá ali na frente do banco ali com um terninho ali gritando, esbravejando e fazendo gestos ali com os braços. Eu acho que o treinador, quando ele quer, ele muda a história de um time, sim. Eu acho que o grande mérito, respondendo aí a tua pergunta e a leitura que eu faço, a minha maneira de entender é o seguinte: tudo vai do ambiente, tudo vai do grupo de jogadores e como o técnico, enquanto líder ali, ele consegue administrar isso e ter esse poder de persuasão, ter esse poder de domínio desse grupo. O Tite, me parece, que ele consegue isso facilmente. Ele desenvolve isso facilmente, todo mundo compra a ideia dele, ele compra a ideia do grupo, ele já cansou de dizer, ele não é o cara que manda, o cara o ditador, ele é o cara que ele chama o jogador e escuta. E o exemplo disso, se você se lembra, pega lá o grupo do Santos quando ganhou a Libertadores, o Santos atravessou uma Libertadores com que técnico? O Muricy chegou depois, e o Muricy, inclusive todo mundo se lembra, o Muricy foi para o Santos, o Muricy foi na arquibancada, nem no jogo da Libertadores ficou. E era um grupo que se superava. Tinha problemas de contusão, de jogadores. E esse grupo foi e levou a Libertadores. Então tudo, cara, é ambiente e o técnico é importante dentro desse ambiente. Ele pode ou desgraçar tudo ou realmente se consagrar com o grupo. Eu acho que o Tite ele tem esse poder de conseguir isso. Ele é importante nisso. É, pode ser também, é porque a gente olha, por exemplo, do Santos mesmo. Eu não acho esse técnico ruim. E eu acho que ele também está tirando leite de pedra, pegando alguns jogadores mais experientes com os mais novos. Mas não tem parâmetro então, paulista. É um ambiente. O cara faz. Se o cara faz um ambiente legal, vai embora, velho. Né? Se tiver um pouquinho de qualidade, o que você vai fazer? Você vai chegar a disputar o título. Se vai ganhar ou não, aí é outro departamento. Com certeza, mas ó, amigo, manda seu placar aí, Corinthians e Linense daqui a pouco, tá começando o jogo, hein? 3-0. Boa, mano, gol de quem? Viu, antes de... O cara não sabe a escalação, mano, gol de quem? Fala aí. Eu fui o último do Sem Parar, eu tô com Sem Parar no carro, então eu posso falar mais uns 2 minutos. Então fala aí, gols de quem hoje? Ah, eu acho que o Wagner Love hoje desencanta pra alegria dele e de todo mundo, porque a gente precisa dele bem, né? Porque ele ainda... O Christian joga hoje, será? Possivelmente. Vou pegar a escalação. Então, ele precisa entrar em forma, né? Tava 6 meses só ganhando dinheiro, parado, né? Então precisa, ele treina em forma. Então precisa, vamos fazer, ele, vamos ver se ele consegue fazer um golzinho de cabeça. E o outro, qualquer um lá. Oh, outra coisa aí, ô Benja, que a gente esqueceu de falar também. É ridículo esse Campeonato Paulista. É tão esdrúxulo a tabela que o segundo colocado, se ele tivesse 3 pontos, ele pode ser o. Ele pode ir para outra fase. Então, no grupo do Santos que eu tava vendo hoje, se continuar do jeito que tá, ele pode ficar com 6, 7 pontos. É. E o outro grupo pode sair com 12, 15. É, isso é verdade. É, dependendo de como tiver. Que absurdo! Dependendo de como tiver o grupo, pode mas sim. Mas sabe que é um único campeonato que o mesmo time que pode se classificar em segundo, ele pode ser pode ser rebaixado. Que é. É. Não tem dúvida. É isso aí. É louco, né? E outra, o critério técnico é totalmente muito desmedido. Louco, porque você não enfrenta adversários iguais. Não. Como que você vai medir o critério técnico do campeonato se do você grupo. Não enfrenta todo mundo? O grupo mundo? Não enfrenta. É, só ele depende dos outros. Dos outros, exatamente. Ah, agora, no fundo, é uma coisa meio uma maluca, né? Completamente louco. Fizeram um campeonato estranho. É, como sempre. Mas era o que eu falei aqui, viu, Portugal? O campeonato paulista já foi faz tempo, não tá bacana. E os times, os 4 grandes aí, desculpa, eles têm que entrar depois. Né? Eles têm que entrar depois. Porque vai, sabe? Entra depois, faz aí um campeonato paulista aí com esses times aí, sei lá, 16, que queira. Sei movimenta lá. Durante o segundo semestre classificatório para esse ano. Faria o campeonato igual a Copa paulista. Do Brasil. Copa do Brasil. Isso. Pra mim, eu faria o campeonato paulista igual a Copa do Mundo. Um mês. Eu também acho. Aí ia ser legal. Um mês. Com o quê? Uma Copa do Mundo. É, com chaves. Um mês. Monta as chaves e mete. É. Um mês e meio. Com 32 também? Não. Ah, o Copa do Mundo tem 32 equipes. Pode não. Até dar 32, não tem problema. Não, 32 não tem problema. Não, é 32. E quem que cai? Não é 32, a fora. Quem cai? Aí faz um cômputo geral, aí faz quem for o pior. Quem tem o pior saldo de gol, quem tem mais pontos. Mas o Benja. Oi. Nesse sentido que você tá falando, podia ser até 32. Não. Pega a primeira e a segunda divisão, bota os cabeças de chave que são 4. Se você pegar 20, são 40, né? Não, dá pra você fazer um campeonato de 32. Aí não tem como esticar tanto. Gente, Copa do Mundo é um país. Não, Copa do Mundo é um mês. Não, mas eu tô falando. É um mês. Mas é no país inteiro. É no país inteiro. São 6, 7 estados. Aqui não. Assim, gente, no país inteiro, a Copa do Mundo não é jogada só. Não, mas você faria o quê? O Campeonato Paulista? A fórmula igual de uma Copa do Mundo não tem que ter 32 clubes. 20. Mas uma campeonato de um mês, tiro curto. Porque aí vai jogar Palmeiras e Araçatuba. Você vai, porque. Vai, porque, pô, vale alguma coisa, porque é um campeonato rápido, rapidinho, um mês. Acabou. Cinco chaves. Até porque o Campeonato Brasileiro demora 6, 7 meses e é pontos corridos, né? Aí sim é legal o Paulista, né? Ô, amigão, só pra finalizar aqui a ligação, ó. É, o jogo tá com 6 minutos do primeiro tempo. Por isso tá jogando aqui com Cássio, Fagner, Felipe, Gil e o Wendel, na lateral esquerda. Tem no meio campo aqui o Ralf, o Elias, o Petros e o Renato Augusto. E na frente tem o Steven Mendoza e o Wagner Love. Ah, então, ó, terceiro gol que seleção, eu não sabia quem ia fazer... Vai ser o Felipe Monstro. Felipe Gamarra vai fazer o gol. Boa. Felipe Gamarra. Pra dar uma moral pro zagueirão, é isso aí. Tá bom, Alexandre, manda seu abraço aí pra quem você quiser. Gente, é um abração pra vocês. Eu fiquei aqui, eu falei, acho que eu não vou conseguir fazer ligação, porque mais de... Acho que tem uns 8 anos que eu não faço. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Vocês continuem do jeito que vocês são, tá? Obrigado. E mandar um beijo. Together, velho. Mandar um beijo pra minha esposa Mara, que senão ela fica de mata. E um abraço pro André Pinto, que tá aqui enchendo o saco do WhatsApp. Ah, tá bom. É uns beijos estranhos, hein, Cê? Esse... Cuidado, hein? Cuidado. Mandando beijo. Pinta. É, mano. Fala, Alexandre, um abraço. Um abraço pra vocês. Tchau. Abraço, tchau. Valeu, fera. Um abraço. É isso aí. Esse é o Estádio 97, Pira Energia 97. E foi o momento sem parar. Agora eu vou falar do sem parar, meus amigos. Essa santa ajuda do dia a dia, hein? Pra economizar tempo e facilitar os pagamentos. Por exemplo, olha, você sabe quando você vai no shopping e depois das compras ainda tem que ficar procurando aquele caixa, né? Pra você validar o seu ticket, ainda por cima tem que pegar a fila, RG. É. Ah, é chato, né? Mas com o Sem Parar, isso é passado, hein? Com o Sem Parar, você não precisa pegar ticket, não precisa pegar fila pra pagar, não. O Sem Parar é o primeiro sistema de cobrança automática do Brasil. Você usa o Sem Parar em shoppings, estacionamentos, aeroportos. E agora também para abastecer nos postos Shell e para pedir e pagar também o táxi, hein? Você ainda não tem o aplicativo do Sem Parar? Como assim não tem, cara? Baixe agora mesmo. É grátis. E com ele você encontra aí os estacionamentos, postos e todos os lugares onde você pode usar o Sem Parar. Sem Parar, meus amigos, em todo lugar. Seu Estádio 97 na Energia 97. E olha o que vem por aí, olha o que vem por aí, ó. Todo ano começa com o Réveillon. Depois vem Carnaval, a Páscoa, férias de inverno. Opa, tem coisa errada aí, malandro. Cadê o risoto do Estádio 97? Já virou o calendário, você não consegue ficar sem ele. Vem aí a sétima edição do Resort do Estádio 97. Ai, menina, que luxo esse resort. De 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Eu e Matuidi também estaremos no resort. Um final de semana ao lado da turma do Estádio 97, com torneio de futebol society, futebol no videogame, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, o stand-up Rudy Landucci e muito mais. Cara, e o Rudy, cara, Landucci, cara, também, cara, vai estar lá, cara, falando muito, cara. Faça sua reserva na Lotus Travel. Ligue 28964665. 28964665. Liga logo, baralho! Liga pra Lotus Travel porque vai ser muito gostoso! Pacote em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. O negócio é o seguinte, meu filho, para chamar um de vaca, meu. Resort do Estádio 97, de 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Ei, Tobias, vamos voltar de Nádia e direto pro resort. Apoio a Cassineira. Eu vou ficar no mesmo quarto que a Domênica. Vai ficar porra nenhuma. Olha só isso. Resort do Estádio, que coisa esse Aguinaldo. Esse pegou no meu pé esse desgraçado. Deu sorte que eu não vou. Mano, pelo amor de Deus, pô. Ele não vai procurar as negas dele. Vem aí mais um resort no Estádio 97, meus amigos, de 22 a 24 de maio, RG, no Bourbon Resort Spa em Atibaia. Você vê que legal, né? 24 de maio, eu vou fazer fazer aniversário de casamento, cara, dia 24 de maio. Boa lá. Bom, já vou comemorar lá. É bom. Né? E minha mãe faz aniversário dia 25. Boa. Então eu vou levar minha mãe comemorar tudo lá. Boa, seu Chico. É, vou levar o pessoal. Soraya, vai. Faça, vai ali. Ó, você tem que ir, porque é sensacional, né, Portugal? É sensacional. Final de semana completo, hein? Ao lado de todo o pessoal do Estádio 97, num dos melhores resorts do Brasil, com todo tipo de entretenimento que o ouvinte gosta, hein? Você ouviu aí na chamada. Tem campeonato de futebol society, campeonato de futebol de botão, bingo do Estádio 97. Tem a balada da véia, que é legal pra caramba. Futebol no videogame, show. Os jogos da Cassineira, né? E a gente vai estar fazendo o programa ao vivo lá no Teatro Bourbon, hein? Teatro do Bourbon estreou agora há pouco tempo aí. É bom. É bom, né? É bom. É bom, é bom. É bom. É bom, RG. É bom. Além de ser bom, é bonito. É bom. Bonito. Vai ser muito legal. Bom, bonito e zoiado. Teremos lá a resenha do Zé, que o RG tanto gosta, não é verdade? É. Show de stand-up com o Rudy Landucci. Você não pode perder o resort do Estádio 97, 22 a 24 de maio, hein? E olha que legal. Pagamentos em até 6 vezes. 6 vezes. Você pode parcelar a partir de agora em 6 vezes, tá bom? Cheques ou cartões Visa, cartão também o Mastercard, tá bom? Faça agora mesmo sua reserva na Lotus Travel. Ligue já, tem gente pra te atender agora. 28964665. 28964665, hein? Informações também você pode mandar pelo e-mail viagens@lotustravel.com.br, tá bom? Apoio de A Cassineira e de Edu Botões, resort do Estado de sensacional. E dessa aí, vez você vai, eu vou pro grande Edu. E você não, vai me emprestar não. O seu botão não, pra me jogar? Não. O Edu empresta o botão pra mim. Vai pegar o botão do Edu, velho. E todas as vezes eu você sabe o que acontece lá, né? Nós fazemos o nosso joguinho. O clássico Boca Juniors. Nunca perdi. O Boca Juniors todos os tempos. Eu nunca perdi, é, mas eu nunca perdi. Você sabe disso. Houveram 2 empates, o resto foi pau. Não, ganhei. O último foi feio, hein? Foi 3-0 lá, fora o baile. Não é, mas a arbitragem foi do. Que arbitragem? Não tem arbitragem nenhuma. Arbitragem é sua? Não. Então, justamente senhor... não tem arbitragem nenhuma. Aí foi o roubo. Não, mas a gente não tem roubo nenhum. Você sabe que não tem roubo. Não tem. Vamos fazer um bilharzinho lá também. Vamos falar um bilharzinho lá. E eu duvido quem ganha de mim, eu e a RG fazer parceria. Ninguém ganha de nós. Ninguém ganha de nós. Levar os velhinhos lá pra fazer um bilharzinho. Ninguém ganha de nós. A pergunta é: os Yakuza vão estar? Ah, vai. Nossa. É, vai estar. E sai de baixo. Isso é legal. Vamos ver algumas mensagens que chegaram aqui no nosso aplicativo. Só avisar, meu Dodô, antes que você ler os aplicativos aí. Sim, sim. Pra Cassinha. O Daniel mandou um amo ela. O Daniel, ele tá aqui, mas ele tá dando esse migué aí. Porque depois ele, né, ele vai se mandar. Então, malandro. É, malandro, Daniel. Malandro, hein? Mas já tá mandado, né? Agora se vira depois, velho. Depois se vira, né? Se vira. Então tá certo. Vamos ver aqui as mensagens. E também vem em nome aqui de Engove, meus amigos. Vai pra balada? Ó, bom Engove pra você, hein? Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Também em nome do Grupo Ésser, o nome construído com história. Deixa eu ver aqui, deixa eu baixar um monte de mensagem que chegou agora também. Não leia a porra dos negócios, ó, vê lá, hein. É? RG estão tentando me destruir, pô, mas você... saber se é Zé Pedro. Mas tá difícil de conseguir também, porra. Caraca, moda foca. Sérgio Roberto. Aí, amigão, vocês são sensacionais. Domênico, você é o cara. Tá bom, tá indo bem. E acho que o São Paulo, freguês, terá aí dificuldades contra o Danúbio? Aí. Já tá ofendendo aí os outros. Você acha, RG, que o São Paulo hoje vai ter dificuldade contra o Danúbio? Não sei. O que você acha? Depende do ambiente. Grava o nome aí. Depende aí do estado de espírito. Acredito que o São Paulo passe. Posso falar um nome de um jogador? Acho que o São Paulo vai atropelar hoje. Eu acho que passa. Bruno Fornaroli. Ei? Anota aí. Bruno Fornaroli. Vocês vão lembrar dele amanhã. O que pode ferrar um pouco é o gramado molhado, enfim. Tá, pode chover na hora do jogo, isso pode atrapalhar um pouco. Mas que São Paulo ganha, gente. Ganha, mano. É um lixo. Eu acho que passa, mano. E ó, o Corinthians jorrou aqui, ó, que golaço. Vem pagar um pau aqui, ô trouxa. Já 1-0? 1-0 aqui, ó. Vai ter que falar, tem gol, mano. Tem gol, vem doça. Primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Que golaço, hein? Pô, eu ia falar, esse Mendoza vai fazer gol, hein, mano. O cara tá jorrando aqui, Domênico. O gol dele aqui, ó. É cara que tem habilidade. Olha aqui, depois você fala que ele estreou, se não me engano, ele estreou contra nós, né, mano? O Mendoza. Não, ele já jogou lá nos Estados Unidos. Não, mas o primeiro jogo que eu vi foi lá. Eu vou dizer, ele é bom jogador, hein? Não sei não, hein? Cara rápido pra porra, mano. Eu, RG. Esse cara é bom, hein? É, ele demonstrou. Bom, pelo demonstrou. Menos parece, né? É. Entortou a coluna do cara aqui, velho. Muito gol. O zagueirão ficou torto. Ó, nossa. Foi pra lá e veio pra cá. 1-0, 1-0. Vitor Santos aqui, boa noite, amigões. Só eu que achei o Corinthians jogando de camisa preta e shorts branco estranho? Pra mim, ser tudo preto e o Linense que jogasse de branco, mano. É, aqui tá meio complicado, Domênico. Tá porque feio, o Linense tá jogando com uma camisa aí que tem o vermelho, tem o branco e tem uns detalhes em preto aqui. Mas é bem escura. É um tom e o Corinthians, de vermelho ele escuro. Tá, o Corinthians ele tá jogando de camisa preta. O que difere aqui são as meias e o calção. Mas eu acho que tá complicado sim, cara. E a iluminação não é das melhores também, né, mano? Dá pra assistir, mais, tá, e okay. O que mais ferra também. É, então o gol, pode ver que o gol do Corinthians é porque teve confusão. Então deve ser isso. Ele confundiu, entendi, o zagueiro entendeu que era do outro. Ó, o Leandro do Rosário Silva diz aqui, engraçado, né, como o Jadson, o encostado, e Tite, o empatite, eram crucificados e criticados hoje. Calma, amigo. Hoje é quase Mourinho e um deus, né? Calma. De bom, quarto e domingo. Deixa não jogar nada. O Tite deixou de ser criticado faz uns 4-1. E o torcedor, ele tá na dele, gente. O cara tá jogando bem, beleza. Não é que você vai exaltar o cara aí, vai endeusar o cara no primeiro jogo. Mas o Jadson, ele vem numa crescente, assim como o Tite também. Futebol é agora, a partir do momento que os dois aí não retribuírem, talvez a expectativa, o torcedor passa a cobrar. Não tenho dúvida. Alan Charles Costa. Avisa o Beja que Pirituba fica na zona norte, não oeste, como ele disse. O GPS falhou. Olha, eu é noroeste. Eu vou defender, não, mas pra mim o Pirituba é zona oeste. Sempre foi. Não, é mais norte do que oeste. Pra mim. É mais norte do que oeste, meu. Mas é noroeste. O que diz a Marta? Não sei. Ela não sabe nada. Nossa, aquela, que... pelo amor de Deus. Sombra, estamos ainda em fevereiro. Você acha que é hora de trocar de treinador? O Sombra tá balançando a cabeça. Olha só. Olha o Sombra balançando a cabeça ali no cantinho da sala. Os dois reforços que o Muricy tanto pediu chegaram. Tem que dar tempo, ele é competente. Tenho certeza que o Muricy vai achar uma formação ideal pro São Paulo. E a Independente não fala pelo torcedor tricolor, viu? O Sombra tá achando tudo errado. Você falou aqui. Posso falar com você? Tudo errado. O Sombra tá criticando ali. Fala, eu tô procurando o tweet aqui do cara que falou assim, ó. Ó, primeiro, tem vários. A Lígia Salles fala que o Motinha, porque ele saiu tão cedo, né? Grande Lígia. Ele foi encontrar a prima dele em Amsterdã, jantar em Ubatuba e depois vai pro Morumbi. Com certeza. Aqui tem uma pessoa que falou, eu perdi aqui o tweet aqui, ó, que falou que o Mota saiu cedo, que ele foi acompanhar a caravana de Ribeirão Preto. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. O jogo é às 10, o cara saiu 15 para 7. É porque tá um trânsito desgraçado. Chovendo. Foi até o Rio de Janeiro? São Paulo, chovendo. É complicado. Três horas antes? Já recebi foto aqui, viu? Já tá que com que o homem é, lá, viu? Já tá lá? Já chegou? Já. Não, você tá brincando. Vai ter festa lá? Parece que o homem falou, tô com sede e tem uma foto do WhatsApp aí, o moto indo buscar. Parece o coelho do Ricochete. Não pode ser. Você lembra do coelho do Ricochete? Tô com sede. Ele falou assim, vou espirrar. Ele falou, saúde, presida. Aí, como é que é? Deixa eu ver se eu consigo. A música colocar. Do Coelho Ricochete? Não, não, é o Morta aqui, ó. Tô com um áudio aqui, parece que. Ó, quer ver? Não, então, peraí, ó. Quer ver? O Presida fala assim. A garganta tá seca, tô com uma sede. Ó, o Mota correndo, velho. Voltando, ali, voltando, ó. Caramba, velho, rapidinho. Obrigado. Esse refrigerante tá muito geladinho. Você foi mais rápido que trocar pneu em Fórmula 1. Aí o Presida falou assim: mas olha, ô RG. Ó, o Bota te dando tchau lá. Tá chegando o jogo, mas me deu uma fome. Ah, uma. tá pagando o lanche. Pagou. Voltou. Pô, mas é muito rápido, velho. Aí, ô Domênico, alguém vem avisar e fala: Presida, o senhor esqueceu a luz interna do carro acesa. Aí ele pega a chave do presidente e vai. Pera, o cara vai morrer. Não vai aguentar esse. Ah, voltou com a chave do presidente. Não vai aguentar esse pique. Não, esse pique todo. Não. Verdade. Não. Sério, RG. Nesse pique todo? Aí ele voltou do carro. Voltou já com a chave na mão. Mas aí o presidente põe a mão assim no bolso e fala: meu Deus, esqueci a carteira no carro. Puta, ele volta de novo lá. Não vai aguentar. Foi lá. Chegou no carro lá. Não. E ela pegou a carteira. Voltou lá. Tá chave na mão de novo. Gente, vai morrer, velho. Não vai aguentar. Aí ele voltou do carro pela segunda vez, né? Aí o Tessa Chuva, o presida fala assim: de novo, é meu Deus do céu. Meu guarda-chuva. Ficou no porta-mala e tá molhado. Dá a chave aí, presidente. Morreu, velho. Ela pegou. Aí o presida fala assim: não tá achando, não tá achando. Pega, porra, você vai matar o cara, cacete. Tô louco. Aí o presida fala assim: pode falar, esse menino é prestativo. Vou dar uma carteirinha de diretor adjunto do departamento de bocha. Vai lá buscar na secretaria. Aí começa o jogo. No Morumbi é frio, né, RG? Você pode dar, só pode botar 40 graus, Morumbi é frio. Morumbi? Aí vai pro intervalo, 30 minutos segundo o primeiro tempo. Aí é o intervalo, tá no intervalo novo. Aí o presida faz assim, né? Se encolhe um pouco. E aí assim, que ele faz? Pura, mas tá esfriando, né? O moto correu antes de avisar. Comprou uma blusa, cara. Ela foi comprar com o rapaz lá. A blusa na mão lá. Achei, a moto deve estar pé da vida. Tá louco. Tá aí pra terminar, viu, RG? Vai começar o jogo, o presida fala assim: puxa vida, meu sobrinho veio ver o jogo, rapaz. E tá todo mundo já aqui sentado. Quem é que vai buscar meu sobrinho? Lá no portão principal. Motinha, lá, motinha. Ó, pegou o menino e veio correndo com o menino, cara. Uma pergunta. Achou rápido. Com quantos quilos esse cara vai sair do jogo? Aí, mano, acabou o jogo. É. O presida fala assim: puxa vida, preciso levar meu sobrinho. Ele quer conhecer o Rogério Ceni lá no vestiário. Mas, puxa, eu tô querendo ir pra casa, tô cansado. Mais alguma coisa, presida? Sabe que é o pior? Ele foi essa porra, eu fico imaginando. Bom, ô Benjamin, não precisa correr não, tá, Benjamin? Você não precisa, mas fala do grupo S pra gente, vai. Meu Deus do céu, velho. Não acredito. Não. Aí o presidente fala assim: pô, matou apertado. Ah, sou louco, para, pô. Não dá pra ir no banheiro que vai começar o jogo. Não! Eu levo. Da racha lá, a jeba do cara leva. Olha só, amigo, você quer mais qualidade de vida, então venha conhecer o Levilage na Casa Verde. Deus, gritou, acabou o papel higiênico. Um bairro que é pura tradição. Acabou o quê? Papel higiênico. Olha. Põe o pedal aí pro Portuga também. É um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. É isso aí, amigão, é mais um lançamento do Grupo Esser, apartamentos para moradia e investimento no tamanho que você procura. Mas isso é pro meu amigo, o Benjamin Herskovic, nosso meu xará, que adora o programa, tá parado aí, tá faz 16 horas parado, doutor Arnaldo. Ô xará, não perca tempo não, dá uma volta lá e vai conhecer o Levilage Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros e lazer completo. Piscina adulto, piscina infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Então vá visitar o stand na rua José de Brito de Freitas 295. ou acesse esser.com.br/levilage. O Village com dois L's, tá? Ou você pode ligar agora mesmo, anota o telefone aí. 3951-3888. 3951-3888. E olha, vá lá visitar, porque morar na Casa Verde não tem nada melhor. Tem, Dodôzinho? Tem nada. E ainda mais no empreendimento da Esser. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e toda a família Esser. Ô, Dodô. Sim. Aí, ô, mano. O que aconteceu? Não, o presidente põe aquela, sabe? Bate aqui a mão no bolso, na camisa. Sim. Ah, rapaz, esqueci meu celular no carro. Será que alguém podia pegar pra mim? Motinha, eu dá a chave aqui. Ah, pegou lá o celular, lá. Ó, voltando. Aí ele voltou. Voltou. Aí, ô RG, vai começar o jogo. O presida vai olhar os WhatsApp dele, acabou a bateria e fala, puxa vida, esqueci o carregador no carro. Tem alguém pra ir pegar? Eu. Ó, pegou a chave, correu. Ó, mas rápido, hein? Como vai rápido esse menino, né? Ó. Mais alguma coisa, já voltou. Presida? Pô, se o Muricy ver ele correr assim, é capaz de botar ele pra jogar. Ah, vai. Dispenso o Wesley em contato. Tá certo. Bom, vamos partir para a última ligação de hoje? Manda. 3284-7097, em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br, olha aí, ó, tocou. O último ouvinte de hoje, alô. Oi. Quem fala? É o Fabiano. Ô, Fabiano, Fabiano do quê? Fabiano Macaúba. Macaúba? Ele acabou de ligar. É o próprio, não. Nossa, ele ligou foi meu amigo. Ah, ele mandou abraço pro. O outro que ligou mandou abraço pra esse que tá ligando agora. Confundi tudo. Porra, confundiu. E quantos anos, ó, velhinho? Fazendo hoje. 39. 39? 39. Parabéns. Ah, você é uma salva de pau, né? 39. 39, ó. Qual é o nome dele? Como é que é o nome completo? Como é que é o nome completo? Fabiano Macaúba. Macaúba. É. O cara acabou de mandar um abraço pra ele aqui. Que coisa, hein? Não, nome de centroavante do CRB, Fabiano aí, Macaúba. É, tem 13 gols. Ele conseguiu. Fabiano, Fabinês, Fabidia. Ah, porra. Sensacional. Sensacional. Salvou a hora. O cara detonou, mano. Detonou. E qual que é o bairro aí? Eu tô no trânsito agora. Sim, mas eu moro em Camilópolis. Camilópolis. Camilópolis. É ABC. É ABC, Santo André. ABC. É São Bernardo, São Caetano e Santo André. Você viu cantando o hino do Santos? Sim. Agora quem dá bola é o Santos. Laia, laia, laia, laia. É porque esqueci o hino. Esqueceu a letra. Eu posso cantar um minuto? Não, tá bom. Todo menino é um rei, eu também já fui. Não, melhor não, hein? Melhor não. Qual é o time aí, ô brother? O mano sabe, chupa, mano. Ih, rapaz, pro inferno. É nóis, Domênico. Ih, ó. É nóis quem? Olha. É porco. Ah, então é nóis. Porco. Se você falar que é a melhor arena, né? Não vai que não dá ideia, não porra. Não vem que você gosta de arena. Se falar assim, eu já tinha colocado medalha. Eu só quero dizer um abraço ao meu amigo torcedor do Galo, que tá aí fora. O Galo Maravilha, o maior time da Libertadores, Atlético Mineiro, Domênico Galo. É verdade. Vai ganhar a Libertadores com o Atlético Mineiro. Será? Mas tá, começou mal, pô. Não, mas vai. O jogo hoje é difícil lá, hein? Ah, então, se não ganhar... Se não ganhar, complica lá o Galo. Mas aonde que é? Em casa? Em Galo. Ah, então acho que ganha. Ô, meu velho. Ô, Domênico. Fala aí, velhinho, o que você quer falar do Verdão? Duas vezes aí, sua filha tinha nascido. Olha aí, tava, tá vendo? Sério. E aí, cara, você tá gostando do time? Prazer meu, que isso. Prazer falar com você. Só falar da arena, né? Fui na arena, minha primeira vez na arena mesmo agora. Sim, gostou? Chorei, Domênico, chorei. Chorou? Chorei largado. Chorei. Chorou. Emocionado, 20 anos depois. Porque eu fui no estádio em 94, a última vez. Caramba, velho, só foi agora de novo? Aí só fui agora na arena agora. Caramba, velho, passou tempo, hein? Aí cheguei lá, levei meu filho de 11 anos, aí chorei duas vezes, né? Palmeiras perdeu e porque fui na arena. Minha tia adora também chorou, meu Deus. Mas tá bom, importante é futebol ser... Não, acontece, chorou duas vezes, obrigado. De emoção e de raiva. Né? Mas pra quem foi no Parque Antártico antigamente, mudou, sentava muito, lá, né? Sentava no cimento, na chuva, e quando eu fui, choveu, cadeira, copo certinho, subi na escada rolante, muito, nossa, nota 100. Muito. Parabéns. Louco, né? Não, ali muito louco. É a evolução do futebol. Né? É, e vamos ver que time vai, né, agora, né? Vamos ver, né? Foi formado um novo time, se você for ver, né? Só ficou aí o goleiro praticamente tá jogando. O Tóbio, que já tava no ano passado, né, Bordô? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Não é isso? Me ajuda aí. O Valdívia aqui. Não, mas o Valdívia não tá jogando. Esses que estão jogando hoje, acho só o Tóbio e o Fernando Prass que tá jogando mesmo. Que tá jogando, né? Isso. O resto aí é tudo jogador novo, hein? Mas, Domênio, posso falar uma coisa? Eu acho que... Aí é a minha opinião. Acho que aquele menino lateral direito... Que ele entrasse no time... Não, eu, o que jogava ano passado. Ah, o João. É, o garoto. João Pedro. Acho que ele tem condições ainda de jogar no Palmeiras. Né? Tem alguns meninos lá que são bons. O próprio... Vou continuar na minha opinião. Acho que o menino Jesus, não que tenha jogado ano passado, mas ele é melhor que os centroavantes que tem lá. Pra mim, o menino Jesus é melhor que o Rafael Marques. Melhor. Melhor que o próprio Leandro... Cristaldo. Leandro Banana, eu ainda acho muito fraco. Eu acho que ele deveria ter uma outra chance. O time do Palmeiras ficar muito bom, precisava ter um atacante de mais peso. Um ataque de mais poder de fogo. Falta um jogador, o centroavante matador. Um ataque de poder de fogo maior. Porque o Dudu é pelo lado, ele tem boa habilidade. Mas ele é... Ele prepara a bola pra alguém concluir. É, aí cai no pé de Rafael Marques, de Leandro Banana, aí a bola vai pra fora. É complicado. Um cara melhor. É, tem razão, eu também acho. Mas aquele lateral que veio do Flamengo, acho que ele não vai vingar não, viu, cara? Não, aquele é fraco. Aquele João Paulo é fraco. É, aquele lá é fraco. Ele perdeu a posição no Flamengo pro jogador que chamava Anderson Pico. O cara pesava 112 quilos. Esse último jogo, ele foi bem. Tudo bem, mas é time mega trefe, tal, pena polêmica. Não marca uma cadeira, Domingo. Ele avança bem, mas não sabe marcar e deixa espaço nas costas dele. Ele é fraco, viu? É. Ele é ruim. Tá certo. Ó, estamos chegando perto do final do programa. Você quer mandar abraço pra alguém aí, meu velho? Diga. Ah, queria mandar um abraço pra todo mundo aí, que vocês fazem a alegria do trânsito. Faz... Eu tô da Avenida Cruzeiro do Sul até o Cambuci aqui parado 2 horas. Certo. Ah, mas também vocês cachorro faz... que caiu em São Paulo, hein, velho? Esse horário a cidade já é uma porcaria, com essa chuva que caiu, então, meu Deus. Vocês fazem a alegria nossa do trânsito aí. E mandar um chupa pro mano hoje, especial, que é meu aniversário. Então, mano, chupa gostoso. Vai pro inferno, tomara que esse seja o último da sua vida. Não, tá? Aproveite esses 364 dias. Não pode, mano, senão volta, mano. Volta nada, que é campo fechado, tiozão. Ô, mano, hoje eu liguei só pra te dar um chupa aqui, é meu aniversário. Vai pro inferno, vai pro inferno, vai comemorar seu aniversário aí. Aceita, velho. Que é o Zé Micose. Pra vocês aí, um abraço. Zé Micose, tchau. Pro meu amigo Carlos, que ligou aí, e pra todo mundo que tá ouvindo aí. Tá bom, um abraço, obrigado. Vai pro inferno. Tomara que você demore mais 4 horas. Tomara que você nem comemore teu aniversário. Tomara que você chegue na tua casa e já seja a hora de voltar pro trabalho. Não, mas não. Vai passar a noite inteira no trânsito ilhado. Ô, mano, rapidinho, mano. Ô, mano. O quê, maluco? Que? Já foi pênalti lá na arena, já? Tchau, vá pro inferno. Chupa, mano. Vai pro inferno. Tchau, vai ficar a noite inteira no trânsito aí, o mané. Ainda vai ser roubado, viu, Domênico? Já foi pênalti. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. E agora o mano tem um recado importante da Polo Ar, mano. Opa, é isso aí, Domênico Gato. Aquecimento global, a tendência é o mundo acabar. A menos que você tenha... Viu, Domênico Gato? Você, Benjamin Bach, que também é um cara que gosta muito de ficar em casa. Você, Regina número 2. Sim. O Basílio. O mundo vai acabar em fogo. Mas se você estiver em casa, é o que tá dizem. Certo? Blindado, com ar-condicionado da Polo Ar, amigão, isso não acontecerá. Você ficará igual eu com o Ono. Você vai viver 8 gerações do planeta, tá bom? Caraca, velho. Quando o assunto é ar-condicionado, Regina número 2, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, cara. Sim. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse é top e eu recomendo. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe? Vou te falar. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você foi mais importante do que o Santos Dumont. Tá certo? Muito mais importante que o Santos Dumont. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez esse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita apresentaço, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado aqui no Estádio 97 que na sexta-feira tem o quiz, tá bom? Acessa aí também poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil e quiçá do mundo. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima, amigo! Isso aí, seu Estádio 97 chegando ao seu final, não é verdade, meus amigos? Sessão, abraço. Só abraço, mandem. Abraço pro pessoal do time lá do futsal da Coab, o Pânico 2, velho. pessoal não é fraco, não. É, rapaz, vou dizer uma coisa pra você. Bom. Aí, ô RG. Diga. Vai começar o jogo, né? 10 horas o São Paulo joga. E o presídio gosta de mascar um chiclete. Sim. Aí vai começar o jogo, o presídio fala, põe a mão, fala, cadê meu chiclete? Esqueci no carro. Aí, Motinha. Não, Motinha. Vai buscar? Ele levanta a mão, já vai. Já comprou, ele tá comprando chiclete. Aí o Thiago. Voltou. Fala, RG. Aí o Thiago Del Barco ganhou a camiseta e tá pedindo pra entregarem hoje pra ele. Ah, e a Motinha vai, ó. Não vai. Só se o presidente pedir. Não vai. Só esse, ele pedindo, não vai. Estádio... Bom, amanhã tem estádio, eu e o Sombra não estaremos, estaremos no navio. Nem amanhã, nem sexta, mas os senhores estarão, não é verdade? Ah, é? Os senhores estarão. Ah, é? É, e semana que vem, talvez eu não consiga vir alguns dias pra cá. Ô, louco, como assim? É verdade, eu começo a fazer das 7 da manhã, vou fazer o Energia na Véia, vou até o meio-dia. Silvinho tá de... E aí é complicado, não Silvinho dá pra... Silvinho de férias? 7 da manhã às 8 da noite. Dorme aqui, pô. É, só se eu dormir. Dorme aí. Né? Só se eu dormir. Mas tem um quartinho mas ali. Já combinamos que alguns dias eu não vou poder fazer, mas já tá tudo certo. Para a falta. Então tá bom. Não, farei não. Eu vou estar alguns dias estarei aqui, mas outros não. Tamo de volta amanhã em 9 de Polo Ar com a Polo Ar Ar-Condicionados. Você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo S é um nome construído com história e Engove, vai pra balada? Bom, Engove pra você. Se persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Amanhã tem mais. Vem aí o Night Sessions. Fica ligadão, peraí. Hoje no Clubtronic. Esta noite. Into Identity. Sander Van Dorm. Com a Identity. Energia. Toda sexta e sábado tem Overnight. Overnight. O flashback que marcou sua vida. Overnight. This is a test of the emergency broadcast system. Na casa que marcou época. Overnight. Overnight. Rua Gomes de Carvalho, 799, Vila Olímpia. Ligue Overnight 3582-3637. Acesse overnightclub.com.br. Overnight. Quando o Partido Progressista governou São Paulo, construiu 250 mil moradias com projetos habitacionais em todo o estado. Na capital, inovou com o projeto Singapura, que deu um endereço digno para 180 mil pessoas. Aonde tinham barracos, foram construídos confortáveis apartamentos. Hoje, o PP, com o Ministério das Cidades, luta para trazer mais verbas para a construção de moradias. O Partido Progressista faz acontecer. Filie-se ao PP. Tenho sempre meu Engove, com o Engove é sossegado. Porque no dia seguinte a vida não pode parar. Na balada do Engove você vai, ele resolve. Com o Engove. Tenho sempre meu Engove, se tem festa é assim. Com o Engove pra você, com o Engove pra mim. E aí, exagerou? Já sabe, né? Com o Engove pra você. Se persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de... Deputado Campos Machado, presidente do PTB de São Paulo. Meu amigo, minha amiga, o PTB está completando 70 anos de luta pelos direitos trabalhistas. Anos de espinhos e de flores. Anos de história, de muitas histórias em nosso país. Este é o partido de todos nós. PTB, 70 anos de lutas e conquistas. A história que todo partido gostaria de ter. Lily Wood and the Brick. Energia. A Polo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com a Polo Ar. O PP, o Partido Progressista, luta pela redução de impostos, pelo enxugamento da máquina do governo, pelo apoio à iniciativa privada, pela geração de empregos e, acima de tudo, pela melhoria de vida da população mais pobre. Se você também quer um Brasil melhor, venha com a gente. Desenvolvimento econômico e social. O Partido Progressista faz acontecer. Filie-se ao Partido Progressista. Pra que trocar de remédio cada vez que pegar gripe? Benegripe funciona sempre. Os comprimidos verde e amarelo de Benegripe agem em dupla, combatendo todos os sintomas da gripe. É gripe? Benegripe!

Sessions.